Então, boa noite, sejam bem-vindos. Eu queria tomar esta aula de hoje para fazer uma série de observações que não, talvez não pareçam ter muito a ver uma com as outras, mas que no fim serão úteis e tudo vai se juntar. A primeira, diz respeito ainda ao texto que nós estamos usando, que estávamos usando e que vamos voltar a usar, que é o do Dardo Scavino, Filosofia Atual. O método que ele segue ali é o que se chama história interna das ideias. A história interna é, vamos dizer, é a descrição cronológica da evolução de um debate filosófico. Debate que pode ser ou real ou ideal. Quer dizer que ali não se está pressupondo que houve um contato direto de um filósofo com o outro. Quer dizer que um está respondendo diretamente ao outro. Basta haver uma convergência de assuntos, seja uma convergência, ou a convergência ou uma divergência, então se traça, vamos dizer, como se fosse uma dialética ideal. Para o estudo de um filósofo em particular, se você está interessado em conhecer a obra de um filósofo em particular, você vai ter que usar este método em primeiro lugar. Quer dizer, esta é a primeira coisa a fazer, mas não é a primeira, mas não é a única. Isso aqui é importantíssimo as pessoas entenderem, senão nunca chegarão, vamos dizer, ao nível de compreensão requerido para vamos dizer, uma participação frutífera no debate intelectual superior. Então, a primeira providência é você conhecer o sistema do indivíduo, quer dizer, o conjunto das ideias dele, tal como se articulam logicamente. É isso que faz, por exemplo, o Marcel Guéroult no livro Descartes Segundo a Ordem das Razões. O que ele está interessado é em captar a unidade interna do pensamento de Descartes, partindo do princípio, partindo da hipótese de que se o sujeito é um filósofo, ele está buscando alguma coerência, alguma unidade nas suas ideias e que você deve compreendê-lo do ponto de vista dessa coerência, do ponto de vista dessa unidade e não como se fosse um conjunto de ideias soltas. Isso quer dizer que mesmo que os escritos do indivíduo não estejam muito organizados de modo a favorecer a percepção dessa unidade, é ela que você deve buscar sempre. Então, essa é a primeira providência. Para isso, é claro que você vai ter que ler todos os escritos publicados do indivíduo e, de preferência, algum material inédito que ele tenha deixado e que tenha sido publicado postumamente. Inclusive, escritos que não pareçam ter muita importância. Uma vez na sua vida você vai ter que fazer isso pelo menos com um filósofo. Você vai ter que ler tudo o que o sujeito escreveu da primeira à última linha. Tudo que existe publicado dele da primeira à última linha. Isso só para você ter, vamos dizer, a ideia, a concepção interna do pensamento dele. Feito isso, que já vai dar um trabalho miserável, restam várias perguntas. A primeira pergunta é o seguinte, com quem ou contra quem ele estava dialogando? Então existe um contexto imediato. Então você já vai sair do estudo interno da filosofia do indivíduo e passar para um estudo de história das ideias ou história da filosofia. Ou seja, há uma atmosfera imediata que rodeia o filósofo e a qual ele está respondendo. Por exemplo, no caso de Aristóteles, você vê que existe manifestamente um diálogo ou um debate com Platão. Até hoje é difícil compreender o sentido desse debate. Quer dizer, não se sabe, é difícil você medir o coeficiente de concordância ou discordância que existe entre Platão e Aristóteles. Há alguns estudiosos que apostam numa ruptura completa, outros que dizem que há uma harmonia no fundo, e, ou seja, esse debate prossegue há 2000 anos. Nós não temos a solução da pergunta, mas se você não compreende este problema, então você realmente não está compreendendo Aristóteles. Você não sabe qual é o problema que está em jogo. Tá certo? Muito bem, mas além do ambiente imediato, existe um ambiente mediato, um ambiente mais remoto, que é o ambiente social e cultural, tá certo? Do qual o filósofo vai recolher a sua linguagem, os exemplos que ele cita, e uma série de outros elementos que formam a mentalidade dele de modo, por assim dizer, passivo. Quer dizer, é aquilo que do ambiente cultural e social em torno se impregna na mente dele, sem que necessariamente ele tenha que proceder a um exame crítico de cada uma dessas coisas. Todos nós, por mais críticos ou marginais ou mavericks que nos suponhamos, todos nós somos impregnados de elementos, vamos dizer, da linguagem, do simbolismo, dos valores, dos hábitos, etc, etc. Tudo isso se incorpora em nós e se torna, de certo modo, um componente da nossa pessoa, embora não tenha sido um componente escolhido por nós e nem selecionado por nós. Isto é importante justamente para que você consiga articular o pensamento daquele filósofo com esse meio, distinguindo as duas coisas. Quer dizer, há uma parte que é indistinguível, onde as duas coisas se misturam de tal modo que não dá para você saber o que era pessoal naquele indivíduo e o que era simples impregnação do meio. E, em terceiro lugar, você tem um ambiente mais remoto ainda, que é, vamos dizer, a linhagem histórica que esse filósofo recebeu. Quer dizer, são influências que não estão atuantes no meio, mas que vêm junto com uma tradição. E, por fim, você vai ter que articular o pensamento desse filósofo com tudo o que veio depois, ou seja, com o modo como ele foi lido, com a história das interpretações que ele recebeu ao longo do tempo. Para fazer tudo isso, você vai encontrar um problema já desde o ponto de vista da história interna das ideias do filósofo, da interpretação interna. Você vai encontrar o seguinte problema. Um único filósofo, ele lida com elementos que são tirados de várias disciplinas. Ou disciplinas já existentes, ou disciplinas que ele mesmo criou, como Aristóteles criou várias, né? Isso quer dizer que se você não tem uma certa formação nessas disciplinas, em particular, uma por uma, você não vai entender do que ele está falando. Então, isso quer dizer que se você está lendo, por exemplo, Aristóteles, alguma coisa de biologia você vai ter que estudar, alguma coisa de astronomia você vai ter que estudar, e alguma coisa de física. Assim como para estudar Platão, você vai precisar de alguma coisa de matemática. É claro que são dados elementares, porque essas ciências estavam surgindo. Então, não tinha muitos elementos. Mas, sem você ter, por exemplo, uma ideia da evolução posterior da biologia, você não consegue situar exatamente qual é a dimensão e o valor das conquistas de Aristóteles. Claro que muito daquilo que Aristóteles escreveu sobre biologia, foi, em seguida, impugnado, mas muito foi confirmado. Tá certo? Então, se você não situa Aristóteles dentro da história das ciências, você também não consegue situá-lo dentro da história da filosofia. Então, todo este trabalho você tem com relação a um único filósofo. Quer dizer, uma vez na sua vida, pelo menos uma vez, você vai ter que fazer isso com um filósofo qualquer. Você só vai entender realmente o que é uma filosofia depois de fazer tudo isso. Tá certo? Então, naturalmente, você pode escolher. Né, escolha algum filósofo que não tenha escrito 150 volumes. Que tem uma obra abarcável, o próprio Aristóteles é um caso, e eu mesmo escolhi Aristóteles para isso, né? E depois você vai ter que fazer o mesmo com uma escola ou época filosófica, que você consiga então acompanhar desde a sua origem até o seu desaparecimento ou fusão com outras correntes. Então, no caso, por exemplo, esta corrente que nós estamos estudando, que é onde é a dominante hoje em dia, a história dela não é muito longa, mas até bibliograficamente é quase inabarcável. E é evidente que você não vai conseguir estudá-la, você não vai conseguir captar, vamos dizer, a unidade de pensamento que perpassa a evolução de toda esta escola, começando ali com Saussure, Wittgenstein, depois Heidegger, Derrida, Lacan, etc. Eu vou rebotando com Nietzsche, sem você ter alguma ideia das disciplinas especializadas que serviram de base, de padrão para o pensamento de todas as pessoas, nomeadamente a linguística e a lógica matemática. Então, um pouco disso você vai ter que estudar. Tá certo? Às vezes você não pode, não há tempo para que você adquira uma formação especializada nessas coisas. Então, você deve ter bons amigos aos quais você possa recorrer tá certo? Para que te ensinem, te expliquem pelo menos aqueles pontos necessários para a compreensão das obras daqueles filósofos em particular, né? Às vezes, algumas dessas disciplinas são muito estéreis. Quer dizer, você estuda e não chega a coisa nenhuma, né? Mas, ainda assim, elas são necessárias para você compreender o processo histórico real, né, da coisa. Então, repetindo, para você compreender um filósofo, então, primeiro, ler os textos dele de modo que você possa captar a unidade do pensamento dele desde dois pontos de vista. Esqueci de dizer isso. Você tem que compreender essa unidade desde dois pontos de vista. Primeiro, ponto de vista lógico, e segundo, ponto de vista cronológico. Ou seja, você tem que compreender a articulação no sentido estrutural, no sentido lógico, quer dizer, qual é o padrão de unidade do pensamento dele. Ainda que esse padrão de unidade, às vezes, seja problemático, como, por exemplo, no caso de Nietzsche, né? É muito difícil você coerir os vários elementos do pensamento de Nietzsche, mas é justamente esse esforço de coerenciação que vai levar você a perceber os vários elementos díspares, heterogêneos e conflitivos que compõem essa filosofia. E na hora que você captou esse conflito, falou, bom, aí que você começou a compreender Nietzsche. Eu já dei o exemplo do Eugen Fink, o assistente de Husserl, que fez o melhor que ele podia para encontrar o que era o sistema de pensamento de Nietzsche e encontrou 5. Incompatíveis entre si. Fala, bom, se tem 5, então você tem a articulação de um imenso problema filosófico, né? Não de uma solução, mas de um problema. E este problema é justamente a filosofia de Nietzsche, né? Então, primeiro, a compreensão interna da filosofia, né? Usando um método parecido com esse do Marcel Guéroult, né? Não precisa chegar àquele requinte, porque O Guéroult, ele praticamente compara cada linha do Descartes com todas as outras linhas. Então, chega a uma coisa muito bem integrada e você capta realmente a unidade do pensamento de Descartes, né? Muito bem. Se você captou essa unidade, depois tem que captar a mesma unidade de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista cronológico. Ou seja, como se formaram essas ideias. Então, reconstituir, se possível, a cronologia dos escritos e do pensamento. A cronologia de escrito também é uma coisa um pouco, às vezes, ilusória, porque a ordem de publicação não é necessariamente a ordem de produção. E no caso de Platão e Aristóteles, até hoje se discute qual foi a ordem com que aquelas coisas foram escritas. Se bem que, na época, o hiato entre a produção e a publicação não era tão grande, porque no que consistia publicar um livro quando não havia a indústria gráfica? É? Isso aí foi 1900 anos antes do advento da indústria gráfica. Então, a publicação de um livro na Grécia e Roma consistia em reunir uma plateia e ler o que você tinha escrito. Então, era como se fosse a estreia de uma peça de teatro. Então, não tinha um processo de produção tão complexo quanto na indústria moderna, onde você, às vezes, você entrega um livro para o editor, ele leva 10 anos para publicar aquela coisa. Então, a publicação era praticamente imediata. Se você reunisse 15 pessoas e lesse, considerava-se publicado o livro, tá certo? Mesmo assim, às vezes, é difícil reconstituir a ordem. Se você não consegue captar a ordem cronológica, ou pelo menos captar o problema da ordem cronológica que os escritos do filósofo colocam, então é difícil você avaliar o peso relativo das suas várias ideias e, portanto, a hierarquia das ideias. E note bem que, nesse caso, em filosofia, a hierarquia é tudo. Quer dizer, tem tanto Ortega y Gasset quanto Henri Bergson, eles dizem que realmente os filósofos têm uma única intuição na sua vida, importante. Eles até dizem que têm entre os 26 e os 28 anos de idade, né? E que você passa o resto da vida trabalhando em cima daquilo e tentando expressar aquilo e complementando e assim por diante. Mesmo que não seja só uma intuição, que seja duas ou três, são essas que você tem que pegar, que são os pontos de articulação. E esses pontos de articulação se tornam difíceis de aprender se você não tem a ideia correta da ordem cronológica. Então, primeiro é o estudo interno, lógico, estrutural e cronológico. Depois, o ambiente imediato, né? Dizia Benedetto Croce que você não compreende um filósofo se você não sabe com quem ele está debatendo. E Julián Marías acrescentava: a típica fórmula de uma tese filosófica não é assim, A igual a B, mas é assim, A não é B, porém C. Então você tem que dizer primeiro o que não é, para depois dizer o que é. Quer dizer, sempre um elemento polêmico ou dialético está ali presente. Então, a relação do filósofo com o ambiente imediato, ou seja, com aqueles a quem ele respondeu de algum modo, é o segundo passo. Tá certo? Então você já colocá-lo dentro do seu contexto cultural imediato. Terceiro, colocá-lo dentro do contexto cultural e social imediato. São todos os elementos que se impregnam na mente dele passivamente, por assim dizer. Como, por exemplo, a língua que ele fala. Não é isso? Então, por mais personalizada que seja a língua em que um filósofo escreve, em alguns casos é tremendamente personalizada, né? Dependendo da maior ou menor coeficiente de preocupação literária que o sujeito tem, como, por exemplo, Platão. Né? Platão praticamente inventa uma língua nova. Né? Então, por mais criativo que o autor seja, evidentemente, ele se impregna da língua que se fala no seu meio. E isso aí dá um peso específico, né, a muitas coisas que ele diz. Por exemplo, eu tenho certeza que é impossível você compreender Platão. Não digo que você precisa lê-lo em grego. Não, você não precisa chegar a esse ponto. Mas você precisa ter um bom dicionário grego na qual você possa tirar todas as dúvidas quanto a nuances de certas palavras, né? E de preferência um dicionário bem completo e, se possível, um dicionário etimológico também. Isso aí, a todo momento você vai ver que as palavras gregas, elas não correspondem exatamente ao que nós estamos, ao que aparece delas na tradução, e você vai ter que meditar um pouco sobre o significado originário, sobre o peso e a ressonância que aquelas palavras tinham na cabeça do autor e dos seus leitores. Se vocês leram lá o meu livrinho sobre a teoria dos quatro discursos, você vai ver que muitas vezes eu tive que apelar a isso. Quer dizer, o que, que o cara está querendo dizer com esta palavra? Né? Quando, por exemplo, existe toda uma discussão que foi levantada pelo professor Enrico Berti sobre a questão da verossimilhança, em que ele nega que o objetivo da retórica seja a verossimilhança. E é impossível você resolver isso sem você ter o peso exato das palavras em grego. Então, eu fiquei várias semanas ali pensando nisso, examinando, porque eu tinha apostado no sentido originário da coisa. O objetivo da retórica é a verossimilhança. E ele nega isso. Não interessa discutir agora por quê. Tá certo? Mas a argumentação dele era baseada na etimologia das palavras. Então, até resolver isso, tenho que vasculhar. Eu sei um mínimo de grego clássico, né? O suficiente para fazer esse tipo de investigações. Quer dizer, tem que conhecer o alfabeto, algo da gramática. Tá certo? Eu não creio que seja preciso chegar ao ponto de ler correntemente em grego, mas pelo menos este mínimo de orientação quanto à língua originária você precisa ter. Certo? Em alguns casos, filósofo que eu tinha um enorme interesse, eu não pude ir adiante no seu estudo por desconhecer a língua. Foi o caso do Vladimir Solovyov, que é um filósofo absolutamente fascinante. Mas eu fui lendo Solovyov, li um, li dois, li três, li quatro, conversava muito com o padre lá dos anos sobre isso. E chegou uma hora e falei, bom, agora ou estudo russo ou tem que parar o negócio. Porque eu não vou entender, daqui para dentro eu não vou entender as nuances sem apelar à língua originária. Então, dizer, a língua e os elementos culturais, vamos dizer, mediatos, são aquilo que se impregna no filósofo passivamente. Às vezes passando por um filtro crítico e às vezes não. Quer dizer, às vezes tem coisa que o sujeito absorve do meio e ele nem percebe que absorveu, porque aquilo lhe parece tão natural. Mas para você ter o perfil, vamos dizer, da personalidade intelectual do sujeito, você vai ter que exatamente saber quais os elementos que estão nele, mas não são ele. E aqueles que, não sendo ele, não sendo dele, não tendo passado pela seleção dele, se impregnaram profundamente nele a ponto de se tornar elementos internos. E Em seguida, você vai ter que ver o ambiente intelectual remoto, que são as tradições históricas que chegaram até ele e perante as quais ele se posicionava ou não. Tá certo? E, por fim, você vai ter que ver a tradição de estudos que se formou em torno do filósofo. Né? Tradição que, no caso de Aristóteles, tem 2.400 anos. Eu acho que não existe outro autor cuja bibliografia crítica seja tão grande quanto Aristóteles. Aristóteles é certamente o autor mais estudado do universo. Acho que nem Platão ganha de Aristóteles. E é claro que no meio disso, depois de você pesquisar aquilo anos a fio, você acaba descobrindo muitas repetições, quer dizer, coisas que as pessoas estão estudando pela milésima vez e que já foram resolvidas. Mas pelo menos, vamos dizer, os comentários clássicos, né? Como de Porfírio, Alexandre de Afrodísias, etc. Isso você vai ter que ler, né? E ter uma ideia, vamos dizer, da continuidade bibliográfica. Você vê que no livro Aristóteles e Nova Perspectiva, eu fiz um curto resumo, assim, monstruosamente compactado, das grandes etapas dos estudos aristotélicos no mundo. Tá certo? Pelo menos com relação ao tema que eu estava estudando. Então, é claro que você não vai conseguir fazer um estudo desse com relação a um filósofo em menos de 2 anos. Então, eu não considero que este estudo que eu estou descrevendo faça parte integrante deste curso, mas é algo que eu espero que vocês façam por sua conta, ou no decorrer do curso, ou depois. Mas um dia vão ter que fazer, quer dizer, convençam-se disso, né? Enquanto você não fizer isso, você não vai ter segurança do que você está falando, né? Se nós queremos opinar com base nos fatos, tá certo? E não apenas na base do achismo, do impressionismo, então nós pelo menos temos que saber como se faz para investigar os fatos. É claro que depois que você fez isso com um filósofo, fazer com o segundo é muito mais rápido. Tá certo? Você desenvolve uma espécie de capacidade divinatória, onde você mais ou menos já sabe o que as pessoas vão dizer a respeito daquele filósofo, e em geral acabam dizendo exatamente o que você esperava, né? Então, com relação à história das ideias, vamos supor que nós fôssemos pegar esta sequência que está sendo descrita pelo Dardo Scavino em termos de história interna das ideias, e nós fôssemos completá-la para saber qual é realmente a substância histórico-cultural do que está sendo debatido, nós precisaríamos de pelo menos um ano. Não é isso? Quer dizer, você precisaria acompanhar, fazer todo este trabalho, de modo resumido e compactado, todo esse trabalho que eu descrevi com relação a um filósofo, você precisaria fazer com relação a cada um deles. É claro que, como muitos pertencem ao mesmo ambiente, então o que você estudou com relação a um serviria com relação a outro. Então, por exemplo, não tem jeito de você compreender algo do Wittgenstein sem você se reportar à história de Viena, né, que é o ambiente onde ele se formou. E isso aí colocaria para você, por exemplo, eu também não vejo muito como entender o Wittgenstein sem ter estudado algo de um cidadão chamado Ernst Mach, que era um cientista e filósofo católico, né, que exerceu uma grande influência sobre Wittgenstein no começo da vida. Né, certo? De certo modo, de tal modo que algumas das ideias do Wittgenstein são apenas ênfases exageradas que ele colocou em teses do Ernst Mach. Quer dizer, Ernst Mach acreditava que a física é uma descrição de aparências, né, e não de substâncias. Né? E, inclusive, é curioso porque uma das polêmicas que essa tese do Mach provocou aparece no livro de Lenin, Materialismo e Empirocriticismo. Né? E o Lenin se mete, então, a crítica do Ernst Mach, e mete os pés pelas mãos, assim, que é uma coisa gloriosa, assim, é de uma inépcia filosófica assim, fulgurante. Né? Então, porém, mais tarde, monstruosamente exagerada, essa mesma tese aparecerá no Wittgenstein. Né? Se você não sabe que aquilo teve uma origem, então você não conhece a tese originária e não vê qual a diferença de modulação e de acentuação que o Wittgenstein colocou nela, você não está entendendo do que ele está falando. Então, tudo isto você tem que fazer com relação a um filósofo. Na verdade, você tem que fazer com relação a todos. Só que um você vai ter que fazer por extenso, os outros você vai ter que fazer abreviadamente. Né? Por exemplo, com relação à história de uma corrente ou de uma escola, eu tive a sorte de, quando era muito jovem, eu me interessar pela filosofia espanhola, porque eu li o José Ortega y Gasset, um dos primeiros autores que eu li, que é um autor muito fácil de ler. Ortega y Gasset, provavelmente o melhor prosador espanhol de todos os tempos. Embora a filosofia dele seja meio confusa, os escritos são muito claros. Né? Então aquilo me despertou a atenção e eu fui pegando outro filósofo espanhol e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E daí, no fim, peguei lá um livro do Julián María, que se chamava A Escola de Madrid, onde tinha mais ou menos a reconstituição cronológica do negócio. E, assim, em questão de 2 anos, eu tinha uma visão mais ou menos completa do que tinha se passado na filosofia espanhola, que era, vamos dizer, uma filosofia muito limitada. O movimento filosófico espanhol era pequeno. E justamente por ser pequeno, servia de modelo microscópico para outros estudos do mesmo gênero. Então era uma coisa que se podia apreender numa visão total, digamos, num período de 2 anos, você dedicando 2 anos ao estudo da filosofia espanhola, você sabia o que tinha se passado ali. E, mais ainda, os elementos do ambiente imediato, elementos quase biográficos, de convivência de um com o outro, quem encontrou quem conversou com quem leu o quê, né? Já estava tudo isso mais ou menos mastigado, né, pelo Julián Marías, pelo José Ferrater Mora e outras pessoas que deixaram depoimentos a esse respeito. Então, é claro que ali no caso da filosofia espanhola, a reconstituição dessa história era muito mais fácil do que no caso desta outra corrente que nós estamos discutindo aqui, que é de ordem mundial, envolve filósofos de várias origens, alguns dos quais nunca se encontraram e, às vezes, um não leu o outro, mas está falando da mesma coisa, tá certo? Então, pelo menos um trabalho de estudo aprofundado de um filósofo e um trabalho de história das ideias, um dia vocês vão ter que fazer. Não necessariamente por escrito, vai ter que fazer para seu uso próprio. Isso faz parte integrante da sua formação. Enquanto vocês não obtiverem um conhecimento suficiente dessas duas coisas, quer dizer, a obra de um e o desenvolvimento de uma certa corrente na história, vocês não terão firmeza para se posicionar em nenhuma questão filosófica. É impossível, né? Sendo que, em muitos casos, quando você pega algum gigante da filosofia que mexe com 10, 20 disciplinas, você vai ter que adquirir alguma formação em cada uma dessas disciplinas, por mais improvisada que seja. Não há nenhuma faculdade de filosofia no mundo que forneça todos os conhecimentos necessários para você compreender a obra de um único filósofo. Isso é importante você ter em vista, né? Por exemplo, pessoas dizem, nós estamos aqui estudando Aristóteles. Eu digo, bom, então você tem um curso de astronomia, né? Você tem um curso de botânica, você tem um curso de zoologia. Não, então você não está estudando Aristóteles, você está estudando um pedaço de Aristóteles, porque a obra de Aristóteles é 80% constituída desses livros. Então, algum subsídio dessas disciplinas você vai ter que puxar. Né? Se eu fosse montar uma faculdade de filosofia com um corpo de professores, né, eu ia fazer exatamente isso. Quer dizer, depois dessa formação geral, que é como eu estou dando aqui para vocês, que é mais uma questão de passar para vocês um estilo intelectual, né? Quase uma maneira de ser. Depois que você impregnou isso, daí passar, vamos dizer, para a formação especializada. E na formação especializada, o que você está estudando do filósofo tem que ser reforçado pelo conhecimento de todas as matérias com as quais ele lidou. Tá certo? Então, digamos, haveria um curso de 5 anos só de Aristóteles, por exemplo. Né? E não é de 5 anos para Aristóteles, não é demais. Acompanhado de todos os elementos de ciência e história da ciência necessários para você situar. Isso seria uma verdadeira maravilha se fosse possível fazer. Isso é tão bonito que jamais se fez. Né? Talvez a gente faça algum dia, quando terminar o nosso seminário, a gente inventa um outro curso, fala, bom, agora que é 5 anos de Aristóteles, com todos os elementos, etc, etc. Isso vai ser, vamos dizer, a apoteose do ensino da filosofia. Então, então essa era a primeira observação que eu queria fazer com relação ao ensino da filosofia. Uma segunda observação que eu tenho que fazer é com relação ao confronto da investigação filosófica com a doutrina da Igreja. Tá certo? Então, muitas vezes eu vejo, ou nas perguntas que aparecem aqui, ou em debates que eu vejo na internet, tá certo? Um certo desejo de confrontar uma investigação filosófica com a doutrina da Igreja, tal como se expressa no dogma, nas sentenças dos papas, na conclusão dos concílios, nos ensinos dos doutores, etc, etc, etc. E é muito fácil para o sujeito que se coloca do ponto de vista religioso ou teológico, ele diz, ah, tal coisa está errada, tal coisa é uma heresia, etc, etc. É muito fácil, mas tudo isso é baseado num erro de perspectiva monstruoso. Porque parte do princípio de que a doutrina da Igreja é uma totalidade fixa e pronta, com a qual você pode confrontar uma filosofia no qual também cada frase é, vamos dizer, uma conclusão fixa e pronta. E é claro que as coisas não são assim. Primeiro, pelo lado da doutrina cristã, ela não veio pronta. E ela se formou ao fio de controvérsias terríveis, né? Debates que chegavam a ser belicosos, as pessoas chegavam aos tapas nos concílios. Você não esqueça isso. Ó, né? Então, ou seja, as conclusões que se consolidam nos dogmas não foram obtidas do dia para a noite. E não adianta o sujeito alegar o seguinte, não, mas uma vez obtida a conclusão, todo mundo tem que aceitar. Eu digo sim, aceitar é uma coisa, compreender é outra. E a compreensão desse dogma é tão difícil quanto a própria formação desse dogma. Né? Então, quer dizer, a doutrina da Igreja não pode ser confrontada com nenhuma conclusão filosófica. A não ser no sentido de que, em última análise, uma filosofia que se pretende cristã, ela deve estar indo na direção daquelas conclusões dogmáticas. Mas não concordar com elas linha por linha, em cada etapa, isso é impossível. Porque se há um processo de investigação da verdade, é necessariamente um processo dialético, exatamente como a formação do próprio dogma foi um processo dialético. Né? Então isso quer dizer, se a Igreja, às vezes, levou 600, 700, 800 ou 1.000 e 1.500 anos para chegar a uma certa conclusão, por que eu devo chegar em 10 minutos? É materialmente impossível, né? Então, ainda que sabendo e acreditando que o dogma dá a conclusão final correta, bom, aqui nós temos duas alternativas. Ou nós vamos fazer um esforço de compreensão real e investigar as coisas a partir da nossa experiência, usando o dogma da Igreja como se fosse, vamos dizer, um sinal de trânsito que está te guiando em última análise, tá certo? Ou nós vamos simplesmente subscrever os dogmas da Igreja sem ter efetiva compreensão, nem intelectual e nem existencial do que está escrito ali. Por exemplo, essa semana, eu gastei quase a semana inteira estudando uma controvérsia que surgiu dentro do campo católico entre o Jean Borella, que é um autor católico, mas fortemente influenciado por Guénon e Schlon, e certos teólogos da Sociedade São Pio X, na qual um deles, que chama Dom Basílio Merama, apontou ali pelo menos 15 afirmações heréticas na obra do Jean Borella. Tá certo? Então, bom, eu acho muito difícil chegar a uma conclusão a este ponto, porque o dogma da Igreja, como a própria palavra diz, já é uma coisa que está ali para ser acreditada, quer dizer, uma sentença que tem uma forma final que você tem que subscrever. E uma investigação filosófica é sempre constituída de confrontações dialéticas que podem ser mudadas, alteradas a qualquer momento. Tá certo? Então, isso aí é como você É, Vamos supor que você pega a forma final de um ser humano, pega um retrato de um ser humano, né? E daí você compara com a fotografia de um feto. E você vai dizer, não, isso aí não é humano, está muito diferente, isso aí está parecendo um peixe, está parecendo um sapo, etc, etc. Fala, bom, peraí, não está pronto ainda, entendeu? Então, eu também naquela etapa não era muito bonito, hoje eu sou lindo, mas naquela época, né? Eu podia até parecer repugnante, né? Certos momentos, com 2 semanas, 3 semanas. Então, esta comparação, às vezes, ela é muito forçada. Muitas filosofias não chegam sequer a conclusões finais. Elas terminam com um problema. A própria filosofia da história termina com um problema, que eu já expus para vocês. Note bem, a formação da doutrina cristã, ela se dá a partir da interpretação da revelação. Então, são sentenças divinas, são ensinamento divino. Foi da boca do próprio Deus. Então, você vê que muitas sentenças da Bíblia lhe parecem enigmáticas. Não é isso? Então, outro dia eu estava ouvindo um conferencista judeu que eu gosto muito, que é o Avi Lipkin. E ele está dizendo, não, aqui, você vê aqui, ele faz pregação, inclusive em igrejas cristãs, faz muito bem. Né? Ele diz, olha aqui, o simbolismo cristão é uma cruz, né? A Páscoa dos muçulmanos é uma espada, né? Que mostra o espírito belicoso, etc, etc. E, bom, mas o Cristo diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então, a sua comparação aí falhou completamente, né? Então, as sentenças divinas, tal como aparecem no Evangelho, no Antigo Testamento, às vezes são enigmáticas, difíceis de você compreender. A elaboração do dogma se faz por interpretação e progressivo esclarecimento dessas sentenças. Porém, as conclusões dogmáticas, às vezes, também são enigmáticas. Não são fáceis de você compreender. Por exemplo, nessa controvérsia que eu estava mencionando, o Jean Borella dizia o seguinte, dizia que na modernidade, a partir de René Descartes, se perdeu de vista a estrutura tripartite do homem, como corpo, alma e espírito. Tá certo? Então se criou um dualismo de corpo e alma, ou coisa extensa e coisa pensante. Eu estava falando disso. Daí o Dom Basílio Meirama respondia o seguinte, olha, isso aí já foi discutido nos concílios e nós já chegamos à seguinte conclusão há mais de 1000 anos. O que a igreja chama de alma não é o que os gregos chamavam de psique. Psique é apenas um princípio que anima os corpos. Né? Então, evidentemente, o intelecto está excluído disso. Um bicho tem psique como nós temos psique. Mas a alma, no sentido cristão, é uma fusão indissolúvel da psique, ou seja, o princípio anímico, o princípio animante, e do intelecto, da capacidade cognitiva. Se você diz que o intelecto, o espírito, existe como um elemento separado acima da alma, você caiu na heresia. Porque daí você vai cair no negócio do Averroes, de que o espírito é um elemento divino único para todas as pessoas. O espírito humano, a inteligência, o intelecto, agente, é um só para todas as pessoas. Então, quem está certo? Está certo o Jean Borella e está certo o Dom Basílio Meirama, porque eles estão falando de duas coisas completamente diferentes. Tá certo? Então, isso quer dizer que se você tomar essa constituição tripartite do homem, tal como afirmada pelo Jean Borella, se você a tomar como uma conclusão dogmática, ela cai evidentemente numa heresia. Como ela é etapa de uma investigação filosófica, que em última análise se orienta para chegar até o dogma da igreja, então ela não é herética de maneira alguma, porque ela é apenas parte de um raciocínio. Está entendendo? Então, em geral, essas confrontações, essas contestações dogmáticas de filosofias, elas pecam por isto. Tá certo? No Brasil, isto é uma das coisas mais comuns que tem. Né? O falecido professor Orlando Fedeli só fazia isso o tempo todo. Porque às vezes você está lá raciocinando, tentando encontrar um negócio e fala, ah, isso aí é gnóstico, etc. Então, quer dizer, é claro que é uma confusão de planos. Uma investigação filosófica é uma coisa, uma conclusão dogmática é outra, completamente diferente. A interpretação da conclusão dogmática, por sua vez, pode suscitar inúmeras controvérsias teológicas, né, e filosóficas que não têm fim. Quer dizer, se o dogma bastasse para... Porque tem famoso adágio católico, né? Roma locuta causa finita. Quer dizer, se Roma pronunciou a sua sentença, acabou a discussão. Não acabou nada. Porque a interpretação do dogma, por sua vez, dá muitas controvérsias. Tá certo? Então, não há como evitar a controvérsia. E, curiosamente, durante a maior parte da história da Igreja se entendeu isso perfeitamente. Quer dizer, que a controvérsia era não só aceita, mas ela era até estimulada por ser, vamos dizer, a atividade essencial para a formação e a compreensão do próprio dogma. A partir de um certo momento, que justamente vem na modernidade, depois do Concílio de Trento, etc., etc., a coisa, se tem essa ideia ingênua de que se foi proclamado um dogma, todo mundo entendeu o dogma no dia seguinte. E é obrigado a segui-lo. Fala, não, você é obrigado a segui-lo em última instância. Então, logo você tem a compreensão adequada da coisa. Tá certo? Sem contar o fato de que uma única sentença dogmática, né, a compreensão dela se modifica no tempo. Quer dizer, uma vez que ela seja proclamada, não para de nascer gente, né? Só porque se proclamou um dogma aqui, acabou, não vai nascer mais ninguém. Vai nascer muita gente em situações diferentes. O peso daquelas palavras será julgado diferentemente e a cada geração terá que haver um esforço de retomada da compreensão do dogma em níveis cada vez mais aprofundados, tá certo? Então, eu digo isso porque muitas pessoas às vezes se preocupam, vamos dizer, com a ortodoxia daquilo que estão dizendo. Então, de cara, vocês têm que compreender, uma discussão filosófica e a proclamação de um dogma não se dão no mesmo nível. Tá certo? Não são a mesma coisa e uma coisa não tem como ser confrontada diretamente com a outra. Pode ser confrontada indiretamente. Quer dizer, se você pega o pensamento de um sujeito e diz que em última instância, se levado às suas conclusões últimas, né, ele chegará onde a proclamação formal de uma heresia, então aí é herética, evidentemente. Tá certo? Mas heresia implícita é uma coisa assim muito vaga, né? Quer dizer, você veja que na Idade Média, quando se começou, né, quando foi fundada a Inquisição, 1240 e pouco, a função do inquisidor, nos casos de suspeita de heresia, era procurar o sujeito, procurar o suspeito, e conversar com ele longo tempo para você extrair dos escritos dele o que seria a conclusão formal e final. E só aí podia ter uma acusação de heresia. Quer dizer, se o indivíduo provasse que a discussão tal como ele estava procedendo não tinha uma intenção herética, acabou a acusação de heresia. Entendeu? Agora, hoje não. Hoje você pega uma frase sua e já te carimba de herético, porra. Né? E no curso dessa discussão entre o Jean Borella e o pessoal da Sociedade de São Pio V, São Pio X, São Pio X, São Pio X, né? Desculpe, São Pio X. A gente vê isso, né? Quer dizer, o Dom Basílio ele tem razão nas coisas que ele está falando, mas tem razão somente se aquelas partes citadas do Jean Borella forem conclusões finais e com uma intenção formalmente herética. Fora disso, não. Agora, para você ver a ironia, passados uns anos, o Dom Basílio é expulso da Sociedade de São Pio X, né? Então, você veja, este é o pessoal conservador da Igreja, né? Quer dizer, um chamando o outro de herético e o outro expulsando o cara da organização, esse, por sua vez, descendo o cacete retroativamente na organização. Eu digo, mas que belo exemplo, quer dizer, vocês com essa baita confusão, né? Como é que vocês podem ser, vamos dizer, como é que vocês representam a mãe e mestra, né? Mater et magistra. Que mãe é essa? Cada hora fala uma coisa diferente, tá entendendo? Fica lá, né, aos tapas com ela mesma. Né? Então, essa é uma situação deplorável, no qual o desejo que as pessoas têm de se apegar a uma autoridade eclesiástica, nesse momento, é extremamente destrutivo, porque você não sabe exatamente onde está essa autoridade. Tá certo? Então, nós temos é que fazer o melhor que nós pudermos, investigarmos a verdade e rezarmos pelo guiamento do Espírito Santo. E não desista desta coisa de que você vai vir uma autoridade eclesiástica e Roma locuta, causa finita, vai resolver todos os problemas. Não vai. Por exemplo, eu leio muitas coisas do irmão Michael Diamond, né, que acusa todos os últimos papas de heresia. Né? Eu digo, bom, muito bem. Então você pega, ele pega ali uma sentença de João Paulo II, Paulo VI, etc. E diz, isso aqui é heresia. Né? Eu digo, bom, depende da interpretação que você dê à frase. Você pode interpretar aqui num sentido herético, mas pode interpretar num outro sentido. Então, precisaria reinserir esta sentença no conjunto da obra dos pronunciamentos do sujeito e ver se no final a coisa converge para um sentido formalmente herético. Isto daria um trabalho de uma vida. Está entendendo? Muitas vezes a gente vê, pô, parece que sim, o homem disse tal coisa, parece herético. Eu digo, bom, mas nenhuma frase pode ser herética em si, na medida em que ela é, vamos dizer, uma etapa de uma investigação. Está entendendo? Quer dizer, agora, se você lê todos os escritos teológicos, filosóficos, políticos, etc., etc., como se fossem escritos dogmáticos, isso é, como se cada frase fosse uma proclamação final da verdade, ditada diretamente por Deus, ah, bom, então aí você facilmente você cai na heresia, porque heresia consiste justamente em falar em nome de Deus alguma coisa que Deus não disse, ou ao contrário do que ele disse. E se você está falando apenas em seu próprio nome, tá certo? Está apenas investigando a verdade, fala, bom, então não tem como você cair na heresia. Cair na heresia é proclamar como doutrina católica é um treco que não é doutrina católica, que é contrário à Igreja Católica. Se você não é isso que você está fazendo, você está apenas investigando as coisas tal como pode, tá certo? Então, muitas coisas podem ter aparência de heréticas e não são. E isso se aplica, inclusive, a estes extensos escritos dos últimos papas que são examinados pelo irmão Diamond e outras pessoas do campo conservador. Nós estamos numa época de uma confusão mental fora do comum, acho que nunca existiu isso na humanidade, onde cada palavra pode dar margem a controvérsia sem fim. Tá certo? E nós não estamos aí, tá certo, para condenar as pessoas ao inferno, tá certo? Mas nós, e muito menos, vamos dizer, para atiçar essa fogueira. O nosso objetivo, que é o meu objetivo pessoal, que eu gostaria que fosse o objetivo dos meus alunos, é chegar ao ponto de máxima claridade que nós possamos. Tá certo? O nosso objetivo é ajudar e não atrapalhar. Tá certo? Nós não somos como o Chacrinha, quer dizer, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Tá certo? Então, que poderia ser o lema de praticamente todos esses filósofos que nós estamos, né, escrevendo. Aliás, hoje em dia o establishment acadêmico gosta e tem uma atração mórbida precisamente por esses camaradas que são enormemente confusos e que estão aí para confundir. Nietzsche é o primeiro deles, né? Então, ali nas obras de Nietzsche, você, em cada página você encontra confusões absolutamente geniais, mas que são confusões, são. A mais característica delas, assim, que é uma coisa que até hoje ninguém percebeu, mas ninguém. Eu não vi, pelo menos, bom, pode ser que alguém tenha percebido, mas eu não li isso em parte alguma. Nietzsche diz que Sócrates inaugurou a tradição racionalista, ou seja, a ideia de que o universo pode ser totalmente explicado pela razão, mas, ao mesmo tempo, ele condena o dualismo de Sócrates, ou seja, o abismo que ele cava entre o mundo das aparências sensíveis e o mundo das formas eternas. Eu digo, ora, peraí, ou você acusa o sujeito de uma coisa ou acusa da outra. Você veja que Nietzsche, ele recusa e joga no lixo toda a tradição filosófica ocidental, porque ele acredita que todos são discípulos de Sócrates. Né? E Sócrates, para ele, é o demônio em pessoa. Tá certo? Por quê? Porque criou esta ilusão do racionalismo. Mas, ao mesmo tempo, como disse, ele acusa Sócrates de criar um abismo entre a razão e a vida. Eu digo, oh, peraí. Se Sócrates reconhece que tem uma parte inferior certo? Que é confuso e inabarcável. Então ele não acredita que tudo pode ser explicado racionalmente. Né? Ele diz apenas que esta parte de baixo nada significa em si mesmo e que nós devemos voltar os nossos olhos para o mundo das formas eternas, onde aí sim, tá certo? É o reino da razão. Então não tem como você colocar Sócrates como um precursor do cientificismo racionalista que vai explicar tudo, tá certo? E ao mesmo tempo acusá-lo de dualismo. E o Nietzsche faz as duas coisas na mesma linha. E ele não percebe que ele está fazendo isso. Que está acusando o sujeito de duas coisas contraditórias. Tá certo? Isso é a mesma coisa que você acusar o sujeito de ter matado a mulher e acusar ele de tê-la abandonado há 20 anos e nunca mais ter se encontrado com ela. Fala, peraí, você vai ter que escolher, porque para matar a mulher ele tinha que estar ali perto dela. Né? Se ele nunca mais foi lá, então... Então, a formação filosófica de Nietzsche é extremamente deficiente. Quer dizer, ainda o camarada tivesse uma genialidade extraordinária, os estudos dele eram insuficientes e, às vezes, ele não prestava atenção direito nas coisas. Né? Tinha aquelas sacações e passava dentro de ser o menor espírito crítico. Os filósofos acadêmicos depois tentaram projetar em cima de Nietzsche todos os rigores e a organização do pensamento acadêmico, ao ponto de Martin Heidegger, por exemplo, inventa todo um Nietzsche à sua própria imagem e semelhança. Então, isso só para vocês verem o nível de confusão que existe. Agora, pior que das confusões é a confusão não reconhecida. Alguns de vocês devem ter lido a minha apostila sobre Maquiavel, tá certo? Onde, estudando, onde o conjunto dos escritos de Maquiavel, Maquiavel é um autor excelente para a gente fazer isso, porque ele escreveu pouquinho. Né? Se somar tudo ali, dá umas mil páginas. Então, agora, muito se escreveu sobre Maquiavel. Agora, esse muito que se escreveu, como eu mostro nessa minha apostila, se organiza facilmente numa sequência de interpretações que se opõem dialeticamente umas às outras. Então é fácil fazer uma história das interpretações de Maquiavel. Antes mesmo que eu o fizesse, o Isaiah Berlin tinha feito uma muito mais meticulosa do que eu fiz. Então ali o serviço está mais ou menos mastigado. Porém, eu li tudo isso e falei, por que que ninguém até agora entendeu que Maquiavel era apenas uma mente confusa? Porque eles querem projetar seus próprios pensamentos em cima de Maquiavel e ver em Maquiavel a coerência que eles estão buscando, quando ela ali, obviamente, não existe. Tá certo? Quando você descobre a confusão interna de Maquiavel, a decepção é tremenda. Fala, então, mas eu perdi todo esse tempo com um sujeito que não sabe o que está falando. É, exatamente. Né? Sobretudo quando você confronta, vamos dizer, os ensinamentos do príncipe com as atitudes políticas reais de Maquiavel. Quer dizer, Maquiavel se apresenta como um sujeito que é um especialista no poder, ele vai te ensinar como se conquista o poder, mas ao mesmo tempo ele, na vida prática, ele sempre aposta no lado perdedor e sempre termina mal. Eu digo, você contrata um técnico de futebol do time que só perde? Não, então por que você vai contratar um técnico político do time que só perde? Então, mas porque as lições aqui são muito boas e são independentes da prática política de Maquiavel, fala, meu filho, nada em teoria política é separado da prática, porque a política é, por definição, uma prática, ela não é uma especulação teórica. Então, é só vendo as atitudes políticas concretas do sujeito que você vai saber como é que ele entendia as suas próprias ideias. E a conclusão é a seguinte, ele não as entendia. Então, justamente esse estado de confusão é uma das motivações fundamentais que me levaram a criar este curso, tá certo? E a tentar instilar na alma dos meus alunos uma certa, é o que eu chamo a tolerância para com o estado de dúvida, tá certo? Portanto, uma certa calma. Diz, olha, se você não está entendendo o negócio, não fique nervoso porque ninguém está entendendo, você não é o primeiro. Se você vai acompanhar o debate acadêmico, vai ficar pior ainda, porque você vai dizer que eles estão entendendo, ainda, às vezes, menos do que você. Então, se essa questão que você está estudando não foi resolvida até hoje, É porque ela não precisa ser resolvida em 2 dias. Então, calma, vamos devagar, e nós algum dia chegaremos a uma conclusão que, se não forem absolutamente certas, pelo menos serão mais razoáveis do que aquilo que nós recebemos, né? E nesse sentido, eu acredito que, com um pouco de paciência, tem algumas questões de interpretação filosófica que eu, de fato, resolvi. Eu acredito que eu resolvi aquele problema de Aristóteles, dos quatro discursos, acredito que eu resolvi o problema de Maquiavel, acredito que eu resolvi o problema de Descartes, e que posso passar isso para as gerações seguintes, vamos dizer, com um patamar de clareza e de segurança maior, né? E esse deve ser todo o nosso objetivo. Nós não conseguiremos, como filósofos, não conseguiremos fazer mais do que isso. Não dá para fazer nada mais do que isso, né? Se você quer fazer, vamos dizer, um grande sistema que vai modificar tudo, né, como Wittgenstein ou Nietzsche, eu digo, olha, você vai terminar muito mal, você vai aumentar a confusão. Tá certo? Então, vamos fazer uma pausa? Pronto, agora está bem, Mário. Então vamos continuar. Olha, aqui vem uma pergunta que é perfeita para o assunto que nós estávamos falando. Pergunta do Lima Rocha. Não seria interessante aplicar esse processo histórico na busca da unidade do pensamento do filósofo conosco mesmo? Sim, por certo. Só que é o seguinte, você, como você ainda não é um filósofo falecido, você não tem jeito de você captar, vamos dizer, a unidade lógica do seu pensamento, porque justamente você está em busca dela, ela está em elaboração. Mas o esforço de buscar essa unidade lógica e cronológica e de reconstituir, vamos dizer, um ambiente cultural próximo e remoto que te formou, isso aí, em vez de você fazer isso só para você compreender o pensamento de um filósofo, ao contrário, isso vai ajudar você muito na busca da unidade do seu pensamento. Tá certo? Ainda que não tenhamos a menor ilusão de chegar, vamos dizer, a conclusões finais que têm um valor dogmático, né? Ainda assim, o nosso esforço é sempre na busca da coerência. Eu lembro para definir a filosofia como a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Só com a ênfase de que isto é um processo, isto jamais termina, nem tem por que terminar, só seria sentido terminar se você fosse o último filósofo da face da Terra. Mas, vocês veem que o que eu fiz na aula anterior é exatamente eu tentar reconstruir o trajeto, a história das minhas ideias, a partir da história das minhas leituras e das influências recebidas. Mas é claro que ali eu não tô falando de, quer dizer, das minhas ideias propriamente ditas, mas apenas das influências recebidas. Ou seja, qual é o ambiente intelectual imediato e mediato que me formou. Porém, eu não abrangi ali, na história desse ambiente imediato, os elementos de impregnação cultural passiva. Tá certo? Que, à medida que o tempo passa, eu vou tomando consciência dela. Tá certo? Mas no começo eu estava tão identificado com aquilo que não havia, eu não sentia diferença entre eu e o meio. Também, à medida que o tempo passa, eu me impressiono cada vez mais com a quantidade de elementos impregnados, quer dizer, hábitos mentais, a ressonância de certas palavras, o apego a certos símbolos, né, que tudo isso eu absorvi no começo e achava que aquilo era eu. Você me identificava com aquele negócio e só aos poucos você vai tomando uma distância e podendo colocar aquilo em julgamento. Cada vez mais me impressiona como nós somos pouco personalizados, né? Como o negócio coletivo determina quase tudo em nós, né? E só depois de uma longa experiência você começa a rever essas coisas e tentar dizer, bom, mas o que é que eu penso realmente a respeito dessas coisas? E não tem como você fazer isso sem você saber como essas coisas chegaram até você, como elas se impregnaram, né? Então, muitas vezes, eu vejo que tive certas decisões ou atitudes de juventude que depois eu volto a afirmar as mesmas, passados 30, 40, 50 anos, entendeu? mas depois de um exame crítico, falando, não, aquilo estava realmente certo, eu tinha realmente razão naquilo, embora na época eu não soubesse por quê. Em outros casos, você tem que abdicar completamente daquelas atitudes ou convicções. No meu caso, pessoalmente, eu tive a sorte de passar por todas essas influências e recebê-las de maneira stanislavskiana, como eu disse para você, como se estivesse representando um dentre muitos papéis. Cada um deles era representado com perfeita sinceridade, mas nenhum deles expressava, vamos dizer, a totalidade do que eu pensava e sentia, mas só um certo aspecto que era importante naquele momento. Então, como se dissesse, é uma espécie de sinceridade provisória. Você não sabe exatamente o que você está dizendo, mas naquele momento, aquilo realmente lhe parece a sua verdade. Tá certo? Claro que esse tipo de sinceridade não basta para um homem adulto, mas quando você está começando, é tudo o que você pode fazer. Eu realmente, o que eu gostaria de ter feito naquela lista seria fazer a relação de todas as minhas leituras e todas as influências recebidas, uma por uma. Eu gostaria de fazer isso. Mais ou menos na minha cabeça a coisa está esboçada, mas não houve tempo para fazer. Seria o ideal, você reconstituir toda a sua história interior. Ver, essa história interior, inclusive, vai contribuir para uma segunda coisa, ainda mais importante. Você vê aqui, tudo o que você sabe de você mesmo, por experiência, são elementos que vêm e passam. Todas as suas impressões sensíveis vêm e passam. Os seus estados anímicos vêm e passam. E até as sínteses que você tenta fazer da sua biografia também vêm e passam. Tá certo? Porém, se tudo fosse passageiro, não haveria o menor fio de unidade entre uma coisa e outra. Quer dizer, você só teria estados separados. A tendência geral da nossa cultura é achar que não existe nada além desses estados. Quer dizer, que você, em cima disso, você cria uma ilusão chamada o seu eu, você cria uma falsa, um arremedo de unidade, como se você fosse um personagem. Mas essa tese me parece absolutamente impossível. Porque se todos esses estados e todos esses conhecimentos e ideias, eles vêm e passam, vocês imaginam a capacidade construtiva e unificante que eu teria que ter para eu construir um personagem com isso. Mas, às vezes nós não conseguimos sequer, vamos dizer, juntar duas ideias que nós temos, que é você pensa uma coisa aqui, pensa outra contraditória lá, e você não consegue achar a unidade entre elas. Quanto mais não seria impossível eu mesmo criar a unidade do meu personagem. Então eu suponho que, ao contrário, que existe uma unidade profunda que ela não chega a ser expressa, mas que ela está subentendida em todas essas vivências temporárias, que elas se unificam temporalmente graças à continuidade deste eu profundo, tá certo? Cuja origem eu também desconheço, mas que, sem dúvida, é precisamente o que eu chamo de eu. Né? E eu me lembrei de uma conferência do Guilherme Marias, que eu assisti muito tempo atrás, em que ele dizia que caso existisse uma imortalidade, ele colocou essa pergunta, caso exista uma imortalidade e eu tenha acesso a ela, o que que eu levaria para lá? Então, ele disse, sem dúvida eu levaria aquilo que faz com que eu seja eu e dispensaria o resto, tá certo? Ora, mas o que faz que você seja você não é nenhuma das experiências que você teve, não é a sucessão de estados, não é a sucessão de ideias, não é o fluxo de palavras, não é nada. É uma espécie de fio da meada que está por trás de tudo isso e que continua constante e que permite que você, se lembrando do que você era aos 3 anos, você sinta a mesma unidade pessoal. Quer dizer, eu era eu naquele tempo, quer dizer, eu me reconheço no que eu me recordo de mim naquela época e sei que era o mesmo que está aqui agora, tá certo? Então, é curioso, este eu permanente, todos nós sabemos que ele existe e se ele não existisse, nós não poderíamos sequer contar a nossa história. Nós teríamos que ter uma capacidade construtiva quase divina. Isso sim seria um milagre. Quer dizer, eu, né, só tendo vivências separadas, atomísticas, né, eu consigo, com a minha força criativa, inventar um personagem que se sobreponha a tudo isso. Eu acho isso tão utópico, tão louco. É certo? Quer dizer, o caráter fragmentário da sua experiência, o sujeito primeiro afirma o caráter fragmentário da sua experiência e depois diz que você o unificou. Eu digo, como? Se eu só tenho experiências fragmentárias, como é que eu poderia unificar tudo isto? Isso é absolutamente contraditório e impossível. Quer dizer, um pobre bichinho solto num fluxo de experiências atomísticas, né, ele por si mesmo inventa uma forma transcendente, uma forma a priori de entendimento e se unifica a si próprio com isso aí. Eu digo, não dá para fazer. Quer dizer, se eu já não fosse eu mesmo antes da minha experiência, eu não poderia ter experiência nenhuma. Então, vamos dizer, a unidade profunda do eu é a condição de toda a experiência. E esta unidade, você pode, vamos dizer, aí usar o termo kantiano, ela é transcendental no sentido de que ela é necessária para que você tenha experiência, mas você só toma consciência dela ao refletir retroativamente sobre a experiência. Porém, na hora que você reflete, você vê que você está refletindo sobre algo que estava dentro da experiência e que sempre esteve ali. E que, de certo modo, é mais real do que todo o fluxo das experiências que vieram e passaram. Então, vamos chamar, vamos dizer, esse sentimento do eu profundo. Talvez a palavra não seja exatamente essa, mas é o que me ocorre no momento. Quando você percebe isso, você nota que somente isto é real, e que somente isso é o seu verdadeiro eu, e que todo o resto foram elementos que vieram e passaram. Alguns se incorporaram, outros não, outros foram embora para sempre. É certo? Mas aquilo está presente e aquilo é real, porque todas as outras experiências, ideias, etc., etc., são coisas que realmente são temporárias, são transitórias, são evanescentes, não têm substancialidade alguma. Então, é aí que vem o famoso verso do Apollinaire, « Les jours s'en vont, je demeure ». Quer dizer, os dias se vão e eu fico. Misteriosamente, né, eu fico. Então, eu só posso entender que este eu permanente, que é, de certo modo, anterior e transcendente a toda a experiência, ele é, vamos dizer, o verdadeiro substrato ontológico da minha pessoa. Se existe algo em mim que mereça o nome de ser, de ente, é isto. O resto não. O resto são apenas estados, são qualidades. Né? E este eu profundo, embora você só tome consciência dele no curso da experiência e depois de muita experiência, você vê que ele está subentendido em toda a experiência, que é ele que a articula. Não articula racionalmente, mas é ele que, por assim dizer, colore com a sua cor pessoal todo o campo da sua experiência. Note bem, quando você se refere a uma outra pessoa, é a isto que você está se referindo. Quando você fala com uma pessoa, é com este eu profundo dela que você está falando. Você está falando com aquilo nela que você acha que tem unidade e tem permanência. Você não está falando com o estado, vamos dizer, passageiro dela. Né? Vamos supor, se eu estou falando com uma pessoa e tenho certeza que aquilo que eu estou falando com ela é apenas um estado passageiro que ela vai vivenciar e desaparecer em seguida, eu não posso conversar com a pessoa. Né? Porque seria como conversar com uma sombra, com uma impressão lançada na parede por uma lanterna mágica, como conversar com um fantasma, seria uma coisa horrorosa. Então, nós não apenas temos esse sentimento da nossa permanência interna, mas nós sabemos que as pessoas com quem nós conversamos também o têm. E são esses eus profundos que se comunicam, na verdade. Porém, o eu profundo não tem instrumentos de comunicação próprios, porque todos os instrumentos de comunicação foram recebidos do meio externo, da linguagem, do aprendizado, etc., etc. Então, sempre tem uma certa defasagem. Mas a confiança de um eu profundo na existência do outro é a base de toda a convivência humana. Quer dizer, você só pode se dirigir a uma pessoa como ser humano se você admite que ela tem esta unidade, que ela existe efetivamente, que ela não é somente uma impressão passageira sua e muito menos dela própria. Se eu for achar que a pessoa é apenas uma impressão passageira, tá certo? Eu também seria uma impressão passageira, tá certo? E evidentemente todo diálogo se torna impossível. Diz que René Descartes, às vezes, olhava pela janela e via as pessoas andando, e ele disse: que prova eu tenho de que essas pessoas têm alguma existência interior, que não são apenas máquinas que estão se movendo, etc, etc. E, bom, esse é um estado, evidentemente, patológico. Eu não sou capaz de olhar as pessoas assim, nem por um momento. Tá certo? Quer dizer, eu teria que me colocar numa altura divina e dizer: não, só eu tenho vida interior, não é isso? Só eu tenho subjetividade e os outros todos são apenas bonecos que estão se movendo. Eu não consigo me colocar nesta posição, nem por um segundo que seja. E para Descartes era uma experiência habitual, né? Então, ele custava acreditar que os outros existiam como focos ativos de consciência, de sentimento, etc, etc, etc, né? Então, esta consciência desse eu permanente, ela pode ser reativada diariamente. Tá certo? Você pode sempre se lembrar disso aí, né? Quer dizer, lembrar de quem você é verdadeiramente. E é quando você se coloca nesta posição que aí você pode falar com Deus, você pode orar, porque aí você é uma alma verdadeira que está se dirigindo ao Espírito Eterno. Então você tem que ter alguma substancialidade para você falar com Deus, né? Senão, não. Por outro lado, isto nos mostra que se fomos criados neste sentido como almas imortais, então não existe a famosa identidade suprema de que fala o hinduísmo. Quer dizer, você vai se desfazer, você vai se diluir no mar da divindade. Se você pudesse diluir no mar da divindade, você deveria ser uma impressão passageira também para o próprio Deus, que vai integrar você nele e te esquecer. Mas, se é para ele te esquecer, se é para você ser apenas uma forma, como se fosse uma cristalização, um cristal que aparece na superfície da água e que depois se dissolve na água, que é uma imagem que é muito usada por esses místicos orientais, se fosse para acontecer isso, Deus não te constituiria como alma imortal. Então é importante entender que Deus tem um amor pessoal por esta forma que ele criou, por este eu imortal, e ele quer te preservar como tal. Tá certo? Então, ao mesmo tempo, você nesse estado, você reconhece que você não tem substância além do amor divino. Então, mas que o amor divino, ele pressupõe ao mesmo tempo essa dualidade eterna, essa diferença eterna entre criatura e criador. Mas, ao mesmo tempo, a criatura sabe que ela não tem consistência ontológica própria, embora ela tenha uma identidade ontológica própria, mas não uma consistência, não uma substância. Quer dizer, nós somos obra do amor divino, mas é uma obra que veio para ficar, não foi para ser diluída. Tá certo? Você não vai cair na inexistência. Tá certo? Então, deste ponto de vista, nós podemos dizer: olha, a doutrina hindu está errada, está flagrantemente errada. Quer dizer, é um erro que se consagrou desde a milênio. E esse negócio de ficar buscando a identidade suprema, isso aí é fazer buraco na água. Tá certo? Alguns místicos do sufismo, o próprio Ibn Arabi, que é o grande codificador da teoria da unidade, essa coisa toda, ele mesmo reconhece que esta dualidade é eterna. Dualidade de criador e criatura, e que é marcada por uma relação de amor e não de absorção no sentido ontológico, como o cristal que se dissolve. Nós não fomos feitos apenas como uma forma para ser dissolvida. Tá certo? Então, senão nós seríamos assim, como se fosse, vamos dizer, como um capricho de Deus que nos fez para durar um tempinho e desaparecer. Não, de fato não é assim. Porém, para entender isso, é preciso você se colocar do ponto de vista do sentimento profundo do eu que acompanha você desde que você nasceu e que permanece idêntico a si mesmo, como uma melodia sem fim, ao longo de todas as experiências que você vai vivendo. Tá certo? Eu digo, olha, a tomada de consciência disso é um treco maravilhoso. Não há coisa mais importante na vida do que isso. Então, no caso, você pode refazer o seu processo histórico tendo esta consciência da sua unidade profunda, que no caso do outro, você não tem, você não tem o sentimento da identidade dele. Você sabe que ele tem essa identidade. Como é que você chega a captar algo disso? Pelo amor que você tem pela pessoa. Está entendendo? Então, tanto as pessoas que te rodeiam, quanto os filósofos que você está lendo. É isso? Então, se somos constituídos pelo amor divino, então é somente, né, o amor ao próximo que nos dá a verdadeira dimensão do que o outro é. Fora disso, não tem como você compreendê-lo. Então, eu mencionei para vocês, dias atrás, uma obra importantíssima do filósofo americano Josiah Royce, né, em que precisamente ele diz que tudo aquilo que nós temos de unitário, de substancial, não pode ser apreendido nem pelos sentidos e nem pela razão. Porque a razão só lida com categorias gerais. Tá certo? E os sentidos também só nos dão características gerais, embora separadas, tal como aparecem nos diversos entes. Por exemplo, as cores, as formas, os tamanhos, etc. Tudo isso é tudo que nós percebemos pelos sentidos. Então, tem que haver uma terceira função que nos permita perceber a individualidade. Não só a individualidade humana, mas a individualidade do que quer que seja. Tá certo? Depois ele elabora isso de uma outra maneira, que ele pegou do pragmatismo, mas o começo dessa análise é muito bom. Então vamos ver algumas perguntas aqui. Leonardo Germano, esse estudo que o senhor está propondo, a aula de hoje, não é o que já estamos fazendo mais ou menos com os seus próprios escritos? Sim, mas eu fiz isso justamente para que vocês peguem esse negócio. Quer dizer, no caso, aqui vocês têm a sorte. Bom, o filósofo não morreu ainda, ele está presente e ele pode nos contar mais ou menos como foi a história desde o ponto de vista dele. Tá certo? Mas em outros casos você não tem. Né? Por exemplo, se você pega o caso de Platão, bom, Platão deixou algum depoimento sobre a sua formação, mas não é um depoimento completo, é só sobre certas etapas da vida. Né? Então você vai ter que reconstituir o resto. Tá certo? Então, é claro que essa reconstituição não é possível se primeiro você não tem a história, a unidade interna do pensamento dele. Quer dizer, que é como se fosse uma sequência de ideias separadas da história, da circunstância concreta, etc, etc. Muitas vezes essas ideias têm que ser julgadas nesse nível, porque na medida em que elas têm uma ambição de descrição científica da realidade, descrição objetiva da realidade, elas também têm que ser julgadas no confronto com a realidade, independentemente das suas origens subjetivas. Tá certo? Quer dizer, são, como se diz, dimensões incomensuráveis. Né? Por exemplo, Edmund Husserl, ou Platão, o São Tomás de Aquino diz tal coisa a respeito de tal outra coisa. Né? Então, isto é verdadeiro ou isto é falso? Isto é uma pergunta. Agora, como isto está encaixado no sistema das outras ideias dele, etc, etc? E segundo, de onde se originou esse sistema, como se formou, quais são as influências que passam? São problemas incomensuráveis, mas qualquer filosofia colocará para você, qualquer mesmo a mais modesta, colocará para você todo este problema. O problema da sua veracidade, da veracidade das suas afirmações, do que ela menciona de um referente, tá certo? E qual é, vamos dizer, a sua veracidade interna, a sua verdadeira estrutura, sua verdadeira unidade, sua verdadeira formação, sua verdadeira absorção do meio, etc, etc. Né? E é isso, vamos dizer, isso é uma das coisas que torna esse estudo absolutamente fascinante, porque qualquer filosofia, mesmo vagabunda, ela lida com esses dois planos incomensuráveis. Né? E eu acho que se todo filósofo pudesse fazer isso que eu fiz aqui com você, quer dizer, eu vou dar a lista das minhas influências recebidas, né, e fazer muito mais meticuloso do que eu fiz, pô, quebraria o mau galho. Né? Então, tem aqui uma outra pergunta sobre uma coisa que leram na filosofia. Ah, está aqui, ó. Lucas Ramos Leandro. No capítulo Fisionomia da Época Moderna, da obra Filosofia da Crise, Mário Ferreira dos Santos diz, aspas, procure-se nos movimentos socialistas o que há ainda de religiosidade. O amor pregado em favor dos afins ainda está acompanhado do ódio aos adversários. Mas há socialistas que desejam só o amor, e nenhum socialista sincero pode negar que esse é o seu desejo. São as circunstâncias históricas que obstaculizam a atualização desse amor, mas inegavelmente ele está sempre presente nos seus corações, apesar dos factos e da sua conduta favorecer uma interpretação diferente. Há ressentidos, odiantes entre eles, mas ainda há muito amor. E esse amor ainda dá a de dar bons frutos, apesar de muito duvidar. E muito bem, então, em primeiro lugar, o Mário Ferreira jamais fez um estudo sistemático a respeito da ideologia socialista, tá certo? E muito menos do movimento revolucionário. Quer dizer, isso aqui, você pode dizer, é uma impressão que ele tem, e essa impressão, de fato, corresponde aos fatos, né? Corresponde à realidade até certo ponto. Por exemplo, eu me lembro de um livrinho que eu perdi há muitos anos, dois livrinhos, que eu perdi há muitos anos sobre a Revolução Brasileira, escrito por Franklin de Oliveira. Franklin de Oliveira era um grande crítico literário, um homem de uma cultura extraordinária, e era esse tipo de socialista, que tudo que ele fazia era baseado numa máxima do movimento revolucionário francês, l'amour en action, voilà la révolution. Quer dizer, onde está o amor em ação, ali está a revolução. Ele acreditava realmente nisso, né? Porém, do ponto de vista de um estudo científico do elemento do que é a ideologia, tá certo? Nós somos obrigados a concordar com Alexandre Zinoviev, que a adesão de um sujeito a uma ideologia é completamente diferente, é um fenômeno especificamente diferente da adesão a uma fé religiosa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é nada, nada, nada. Quer dizer, o sujeito que entra numa religião, quer dizer, ele crê naquilo, ele tem fé naquele negócio. Né? Então, agora, a adesão a uma ideologia não é um ato de fé, é um ato de inserção num tecido de relações sociais. Por isso que ele diz, numa religião se crê, uma ideologia se adota, não é que se crê. Eu acho que essa distinção é fundamental. E é claro que existem zonas de interseção, tá certo? Mas essas zonas de interseção fazem parte da confusão e não da natureza do objeto. Tá certo? Então, veja aqui, não é possível você crer numa religião sem crer em certos elementos que vêm do passado, que vêm de uma revelação que já foi feita. Você não pode acreditar numa religião futura. Então, se você acredita na religião judaica, você acredita que, né, Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei, etc. Isso já aconteceu faz um tempão. Tá certo? Você pode acreditar em socialismo no mesmo sentido? Não. Socialismo é hipótese futura. Quer dizer, se você acredita numa verdade religiosa que vem do passado, é uma coisa. Se você acredita numa hipótese futura, é outra completamente diferente. Não é isso? Então, o comprometimento do indivíduo com a religião também é completamente diferente do comprometimento dele com a ideologia, com o partido, etc, etc. Por quê? O partido não está lhe contando uma história passada que você está continuando. Né? Ele tem um certo conjunto de ações presentes do qual você vai participar. Mesmo que o partido tenha sido fundado na véspera, né? Então o partido não, em princípio, embora algum partido, quando ele dure algum tempo, ele possa se apoiar na sua própria tradição, essa tradição não é essa tradição que o constitui. Por exemplo, hoje podemos dizer que existe uma tradição comunista, por exemplo. Mas quando Marx funda, né, o movimento comunista em 1848, não havia tradição nenhuma, ele estava inaugurando um negócio completamente novo e ele insistia na radical novidade daquilo. Né, ele estava, de certo modo, se voltando contra as demais correntes socialistas, às vezes voltando com uma violência extrema. Né? Note bem que Marx, embora ele diga que o socialismo dele é genuíno e os outros não são, ele não está voltando à ideia de um socialismo originário mais puro. Não, ele está propondo um novo socialismo, né? Não é como na reforma protestante, por exemplo, que os caras alegavam um cristianismo primitivo, utópico, na verdade, utópico totalmente inexistente. Né? Mas se apoiavam numa tradição, o movimento revolucionário não. Então, vamos dizer, a fé numa tradição, numa verdade permanente, e que ademais vem carregada de uma tradição histórica, é uma coisa, e a adesão ao movimento político é outra, completamente diferente. Tá certo? A fé, no sentido cristão, quer dizer, ela tem que ser profunda e genuína. Tá certo? O que é a fé genuína numa ideologia? Jamais saberemos. Quer dizer, a pergunta, por exemplo, muitas vezes a pessoa faz a pergunta, não, você acha que o fulano acredita mesmo em comunismo, ele é apenas um oportunista? Isso é indiscernível. E, na verdade, perfeitamente irrelevante, porque o indivíduo dar uma tonalidade de crença religiosa à sua ideologia é apenas uma decisão pessoal que não interfere em absolutamente nada. Na verdade, alguns teóricos comunistas têm o maior desprezo por isso. O Lenin tinha o maior desprezo por essa coisa. O próprio Marx tinha desprezo por isso. Para não falar de Stalin, né? Quer dizer que a sinceridade profunda, né, no sentido religioso da coisa, é indiferente para a ideologia. O movimento comunista prefere, vamos dizer, um oportunista útil, tá certo? Do que, antes um oportunista útil, do que um devoto imbecil e inepto. Né? Que religião que pode dizer a mesma coisa? Né? Que sacerdote que dirá para você, olha, esse sujeito aqui não acredita na nossa religião, mas ele vem à missa regularmente, ele se comporta exteriormente como nós queremos e ele dá dinheiro para a igreja. Este é melhor do que o outro que tem uma fé profunda, tá certo? Mas é relapso. Nenhum sacerdote lhe dirá isso. Tá certo? O caso islâmico é diferente, porque no Islã, o Islã é meio religião, meio ideologia. Então, a fé profunda também não interessa no Islã. Né? Tem a famosa máxima de Mohammed. Os hipócritas são nossos amigos, quer dizer, faz parte da religião. O sujeito não acredita em nada, mas ele está ali, ele obedece, se comporta direitinho, então está ótimo. Né? Mas este elemento que o Mário Ferreira menciona aqui, ele indiscutivelmente existe, mas ele não faz parte da essência do fenômeno. É um elemento acidental. Então, no caso, ele está olhando o movimento socialista a partir de uma analogia precária com a religião. Muita gente olhou assim, o próprio Erich Wöger, né? Ele começou a sua investigação com a hipótese das religiões políticas. Muito mais tarde é que ele descobriu que não era bem assim, mas ele não chega, quer dizer, ao ponto de, chega com relação à ideologia comunista, ele não chega ao ponto de clareza, de lucidez do Zinoviev, porque o Zinoviev, o Wagner teve alguma experiência das ideologias modernas, mas a experiência rapidinha, ele, mais que depressa, ele fugiu para os Estados Unidos. Né? Agora, o Zinoviev viveu embaixo disso, observou a coisa durante 40, 50 anos, e observou com um realismo absolutamente implacável, com a vantagem de que ele era um professor de lógica e metodologia da ciência. Né? Então, o que ele desenvolve, a contribuição do Zinoviev à sociologia política é monstruosa, monstruosa, para dizer o mínimo. Né? Por tudo aquilo que ele descreve a respeito, vamos dizer, da mentalidade comunal, né? O conceito dele de comuna, podemos chamar comunidade, né? Onde as regras de conduta são baseadas na ideia da sobrevivência. Né? Embora não seja só a sobrevivência, claro, você tem relações pessoais também fundadas no amor, na amizade, etc, etc. Mas a dinâmica do pequeno grupo, né, na medida em que envolva alguma relação econômica, por mais tênue que seja, é evidentemente determinada por uma série de regras cujo objetivo é sobreviver e melhorar. Nunca é, né, piorar, jamais. Quer dizer, ninguém quer descer de classe social. Isso aí é regra número um. Ninguém quer cair para o fundo da sociedade, a não ser que fique doente, tenha uma depressão e daí cai mesmo. Né? Mas nenhum grupo se baseia na sua própria autodestruição, tá certo? Na sua própria decadência, na sua própria queda. Não, não, não. Então, todos querem subir. Então, segue-se uma série de regras que visam a permitir que o grupo sobreviva socialmente e cresça, tá certo? E que o indivíduo, cada indivíduo dentro do grupo também faça a mesma coisa. Se essas regras fossem as únicas que determinam o conjunto da sociedade, então a sociedade seria uma permanente pega para capar, porque seria simplesmente a busca da vantagem. Seria a lei de Gerson, aqui no Brasil se chama lei de Gerson, né? Tirar vantagem em tudo. Tá certo? O tirar vantagem em tudo é a regra número um da conduta comunal. Porém, a sociedade não é composta só das regras comunais. Você tem os elementos de religião, você tem os elementos de alta cultura, tá certo? Que estão impregnados ali, você tem os elementos da legalidade, da ordem jurídica, etc., etc. E tudo isso, então, modera e mantém sob controle os diferentes grupos. Quer dizer, por mais que o indivíduo se identifique com o seu grupo, né, e queira lutar pela vida e subir, levando junto os seus aliados e ferrando com os inimigos, tá certo? Ele o fará dentro de uma legalidade, dentro de uma moralidade passada pela tradição, pela autocultura, pela religião, etc., etc. Quer dizer, em última instância, a mentalidade comunal, né, ela tem o seu limite. Mas se esses outros elementos desaparecem, então você cria uma sociedade baseada na mentalidade comunal. E isto, diz o Zinoviev, isto é o que define a sociedade comunista. Qualquer sociedade comunista. Tá certo? Então, isso não está na doutrina de Marx, isso não está nos discursos dos teóricos, mas isto é o que é como a sociedade comunista realmente funciona. E pior, ele já funciona assim, não por um erro, não por isso aqui, circunstâncias históricas que obstaculizam a atualização desse amor. Não é que os caras tenham as intenções mais amorosas do mundo e, como encontraram obstáculos, acabaram decaindo para a mentalidade comunal. Tá certo? Você vê que a ideologia comunista, desde o início, né, ela é inteiramente baseada na ideia da repartição dos bens materiais. Isso é a base dela. Né? Você vê que houve outras concepções, antigamente, que nunca pensaram nisso. Se você chegasse para um camponês medieval e dissesse para ele, não, nós temos aqui que repartir os bens do senhor de terras e repartir os bens da igreja para você ficar rico. Ele não entenderia do que você está falando. E isso ainda, não é na Idade Média, isso ainda recentemente. Por exemplo, eu agora mesmo estou estudando a história do Império Austro-Húngaro. E esse império, ele se forma na base de uma concepção barroca do universo, onde procurava conciliar os extremos. Se inspirava muito em Leibniz, né? Então, neste ambiente, vamos dizer, o mundo criado e o mundo eterno, quer dizer, o mundo existente, e Deus viviam numa espécie de harmonia. Isso se expressa, por exemplo, na composição de Joseph Haydn, A Criação. Quer dizer, a celebração da criação como obra divina. Então, não há aquela rejeição protestante do mundo criado, ao contrário, existe um amor ao mundo criado por ser uma obra divina, tá certo? Então, vamos dizer, a conciliação dos extremos. Então, nesta atmosfera, cada súdito do Império Austro-Húngaro se orgulhava de pertencer a um todo integrado. E isto impedia que ali prosperassem as ideias de rebelião, de querer tomar os bens dos outros. As pessoas realmente não queriam, porque elas estavam felizes de pertencer a um mundo que era uma, vamos dizer, que tinha um sentido de integração e de, como dizer, uma macro-comunidade, por assim dizer. Então, isso acontece em muitos lugares. Se você chegar numa tribo de índios e dizer, olha, você tem que tirar os bens do cacique, para repartir os bens do cacique, ou repartir as mulheres do cacique, você vai ficar escandalizado. Por quê? Isso aí só vai criar uma bagunça, nós todos vamos morrer no fim das contas, né? Então, quer dizer, a ideia da repartição de bens, a ideia do acesso igualitário aos bens, é uma ideia que durante a maior parte da história humana soou como uma coisa escandalosa e não como uma obviedade desejável. Tá certo? Então, e esta é a base da doutrina comunista. Então, significa que há um apelo direto à ambição comunal comunitária, que se torna, então, a regra máxima da sociedade. Quer dizer, a busca da igualdade é uma regra comunal e não regra da sociedade. Toda sociedade é baseada na hierarquia. Toda e qualquer, inclusive a sociedade comunista. Ela acaba criando, na verdade, uma hierarquia muito mais rígida, muito mais difícil de transpor do que qualquer outra sociedade. Por quê? Porque é, vamos dizer, a hierarquia não declarada como tal. Então você fica, vamos dizer, você entroniza uma espécie de poder secreto. Então, se você avaliar, por exemplo, o coeficiente de poder que tinha uma autoridade judicial ou policial na União Soviética, com a autoridade de qualquer presidente da república numa democracia moderna, o homem da KGB ganha, sem dúvida. Então, eu estou lendo agora as memórias da Nadia Mandelson, a esposa do poeta Osip Mandelson. E no primeiro capítulo já vem o dia que o homem foi preso. Né? E ela disse, olha, naquela época a gente não fazia mais a pergunta por quê. Porque a gente já tinha entendido que as pessoas eram presas por nada. Depois de muitas e muitas e muitas experiências, você vê, vamos dizer, os pretextos mais absurdos inventados, a gente já tinha chegado à conclusão que as pessoas eram presas por nada. E, de fato, naquela época havia uma cota de prisões que tinha que ser efetuada. E a cota era feita assim, por bom, agora você vai investigar nos marinheiros, agora você vai investigar nos poetas, agora você vai investigar nos homens da construção civil. Era por... Né? Então tinha uma cota de prisões, X% tinha que ser preso, houvesse motivo ou não. Então, onde que você pode ver uma coisa dessa acontecendo numa democracia moderna? Isso não existe. E, no entanto, lá isso se consagrou. Por quê? Observação científica fundamental do Zinoviev. Né? Ele diz, em geral, a maioria das pessoas entra na sociedade quando os melhores lugares já estão preenchidos. Né? Não há uma distribuição igualitária dos melhores lugares. Quando você chega, outro já pegou os melhores lugares. Né? Pode ser que você nasça no melhor lugar, pode ser que você nasce filho do David Rockefeller. Fala, ah, ótimo para você, mas quantos filhos tem o homem? 10 milhões? Né? Então, muito provavelmente, você não será filho do David Rockefeller, nem do George Soros, etc. etc. Então, você, quando você entra... os lugares melhores já estão ocupados. Então, isso cria imediatamente um problema de subsistência e de ascensão social para todos. Está certo? Agora, qual é o critério, quais são os meios de ascensão que existem? Na sociedade comunista só existe um meio. Só existe um caminho para você subir. Esse caminho chama-se o Partido Comunista. Não há mais nenhum outro meio. Você não pode fazer sucesso em mais nada. Pois vamos supor que você seja um grande general, tá certo? E venceu não sei quantas batalhas. Isto não significa absolutamente nada se você não estiver bem com o partido. Então, quer dizer, os meios de ascensão social, eles são drasticamente reduzidos na sociedade socialista. Por quê? Porque, por definição, a sociedade socialista é aquela, quer dizer, que organiza tudo a partir do Estado. E a partir do partido, evidentemente. Então, nem mesmo o Estado é um meio de ascensão social. Você não pode subir no funcionalismo público sem ter o apoio do partido. Então, é evidente que a concorrência entre os grupos se torna uma coisa infinitamente pior do que em qualquer outra sociedade. Porque os lugares são poucos e o meio de ascensão é um só. Tá certo? Então, com a maior naturalidade, aí se cria... se criam várias situações, a primeira das quais é o seguinte: qualquer pessoa que se destaque no que quer que seja tem que ser destruída imediatamente. Isso foi uma regra que vigorou na Rússia, na China, em Cuba, etc, etc. Não interessa o cara ser melhor nisto ou naquilo, interessa somente subir na escala do partido. Todo e qualquer outro meio de ascensão é ilegítimo e é perigoso para todos. Então, a partir da a consecução, a realização da sociedade socialista, tal como tinha sido definida exatamente por Marx, Lenin, etc., etc., deu no que deu. Não foi um desvio. É o que o Zinoviev diz. Nós obtivemos o que nós queríamos. Nós queríamos uma sociedade assim e nós a fizemos. Agora, os pretextos embelezadores que você usa para justificar isso fazem parte do discurso de autojustificação ideológica e não da própria ideologia. Por exemplo, se você tiver... Ah, o amor. Eu digo muito bem. Onde entra o amor na Constituição Soviética? Não tem amor. Você tem uma organização social. Você tem um tecido de relações objetivas. Está entendendo? Onde o coeficiente maior de amor ao próximo, etc., não conta absolutamente. Né? Tanto que o resíduo que pudesse existir de amor ao próximo, ele foi se extinguindo naturalmente à medida que a própria sociedade se organizava. No começo, quando a coisa estava um pouco bagunçada, tá certo? Ainda podia acontecer que um homem da KGB tivesse uma tolerância com você, te perdoasse, faz vista grossa alguma coisa. No começo e no fim, tá certo? Quer dizer, quando a coisa começa a se desfazer, a sociedade está bagunça, né? Então, mas, à medida que a sociedade se organiza e alcança os seus fins, esse coeficiente de amor ao próximo desaparece completamente. Desaparece não por um desvio, mas por uma consecução das próprias metas reais determinadas pela ideologia. Tá entendendo? Então, consideraria, vamos dizer, esta observação do Mário, vamos dizer, uma opinião lateral que visa, vamos dizer, este ou aquele, tá certo? Mas que, não, de fato, não se aplica ao fenômeno como um todo, tá certo? Também, eu nunca disse para vocês, nenhuma vez, que o Mário era um grande pensador político. Nunca. Não digo e não direi. Ele é um homem cheio de ilusão na cabeça. Acreditava em Proudhon, etc. Né? Então, o Mário é um enorme metafísico, um dos maiores, um dos grandes lógicos da humanidade, etc. Mas ele, mexendo nesse negócio da política, ele realmente está fora do seu... fora da sua atmosfera. Oi. Diga. Quem? Cidelino, tem uma pergunta aqui. Pergunta se ele poderia fazer esta imersão no pensamento do filósofo com a sua obra e a sua vida. Pode fazer, se levar em conta que eu ainda não estou falecido. Vocês ouviram a pergunta? Ele pergunta se ele pode fazer esta imersão no álbum com a minha própria obra. Eu digo, sim, mas o que é a minha obra? Hã? Eu mesmo não sei. Porque tem um monte de coisa que eu estou querendo escrever, não consigo terminar de escrever, tá certo? Eu, quase todo o ensinamento que eu passei está tudo em fitas gravadas, que nem o Mário Ferreira dos Santos, né? Não está nem tudo transcrito ainda, então você vai ter uma dificuldade de material, nós teremos que te passar muitos cursos antigos, né? Então, talvez se você fizer isso, você até mesmo me ajude a dar uma forma mais acabada a essas coisas, né? Claro, é claro que pode. Pode, me ajuda muito isso aí. Se alguém decidir estudar isso aí, está me ajudando demais. Aliás, isso acontece durante a vida. Né? Por exemplo, se você pegar ali a história do Fink e Husserl, Fink chegou a redigir livros inteiros de Husserl. Que você, inclusive, vê a diferença de estilo. Você pega o livro Experiência e Juízo, que é um livro importantíssimo, de Edmund Husserl. O livro não foi escrito nada por Edmund Husserl, foi escrito inteirinho por Eugen Fink. Que lhe dava, então, a forma literária que ele podia, naturalmente baseado no que o Husserl tinha ensinado, mas é outro estilo. Tá certo? Então, isso aí é normal, isso acontece mesmo, e é uma ajuda formidável. Agora, só sugiro que vocês todos não façam isso. Um ou outro, sim, mas... Então... Ademais, uma vez na vida, você vai ter que fazer isso com algum filósofo clássico, alguém que esteja bem, cuja imagem histórica esteja já bem, imagem histórica, inclusive com os seus problemas e suas dificuldades, esteja bem perfilada. Né? Aristóteles não é mal para você fazer isso, embora tenha um problema da linguagem, ele não é mal porque a obra não é tão grande. Não é isso? Adalberto Kür. Nessa semana estava assistindo a um programa de TV onde um teólogo disse: foi na Grécia ancestral que surgiu grande parte do sistema teórico do Ocidente, que é utilizado até hoje. Porém, apesar desse vigor na criação de teorias, tal, isso levou ao próprio colapso da civilização grega, de vez que eles mesmos não conseguiram desenvolver na prática suas infindáveis teorias e sistemas filosóficos. Mas isso é uma bobagem fora do comum. Eu digo, mas onde que se conseguiu levar à prática uma infinidade de sistemas filosóficos? A frase é um nonsense. Né? Você não pode levar à prática infinidade do que quer que seja. Se você tem uma infinidade de ideias e vai levá-las à prática, de bom, isso é muito imprático. Mas as pessoas falam coisas, às vezes, né? O nível de, vamos dizer, da estupidez humana dos opinadores hoje é um negócio assim que cada vez me impressiona mais. Outro dia, eu não ouvi o Michel Temer com aquela história de que, né, quando falaram que o Lula tinha defendido a transformação das Farc em partido político, e ele disse, o Lula não fez nada disso, mas ele o fez com a melhor das intenções. Eu falei, como? Se ele não fez, como foi que fez com boa intenção ou má intenção? Quer dizer, você não mede a frase. Antes de terminar a frase, o cara já se confundiu. Esse camarada aqui também, né, não conseguiu desenvolver na prática suas infindáveis teorias, sistemas filosóficos. Eu digo, mas meu filho, tente fazer isso você. Ou me mostre algum lugar onde as pessoas levaram à prática uma infinidade de sistemas filosóficos. E o que, que você quer dizer com isso? Né? É nessas horas que eu digo, tem que bater no sujeito, tá entendendo? Porque explicar, dialogar, não vai adiantar. Tem que bater, não pode explicar porque está batendo. Entendeu? Vamos ver. Carlos Alberto pergunta, com relação à intuição genial que todo filósofo tem e que a partir dela passa a trilhar um desenvolvimento que culminará no conjunto da sua obra, como podemos identificar essa intuição em filósofos com produções extensas e temas múltiplos? Bom, em primeiro lugar, a filosofia é uma tentativa de unificação, mas melhor sucedida ou não tão bem sucedida, né? Tá certo? Mas se você fizer a história interna da filosofia, logo você vê quais são os pontos unificadores, até do ponto de vista lógico. A filosofia obedece uma hierarquia, ela tem princípios e tem aplicação dos princípios aos diversos domínios. Então logo você pega esta pura unidade lógica, você já tem uma pista de qual é a intuição fundamental que o sujeito teve. Não é isso? Então, se a obra é extensa, bom, não tem um caso de uma obra mais extensa que a de Leibniz. E, no entanto, ele mesmo te diz quais são as intuições fundamentais. Quer dizer, ele está consciente da unidade do seu pensamento. Claro que essa unidade é problemática e, justamente, enfrentar os vários problemas que se oferecem, vamos dizer, à extensão dessa ideia a todos os domínios do conhecimento, isso é que constitui a obra escrita de Leibniz, né? Em geral, a dificuldade não é tão grande, porque se o filósofo é um filósofo mesmo, ele tem ideia de quais são os seus princípios fundamentais. Né? Aqui, Tiago Tondinelli. Após a aula 71, fiquei com uma dúvida acerca do que se chama de filosofia da linguagem nos campos acadêmicos atuais brasileiros. Isso porque, de forma assustadora, começo a notar que a noção de linguagem, objeto do que é estudado atualmente por especial nas universidades, não corresponde à linguagem no sentido real da mesma. Isso porque, estudando Lavelli e Agostinho, percebo que a linguagem se refere prioritariamente à representação que se subordina à experiência do ser. O que se dá, contudo, é que essa gente inverte o objeto e a imagem, dando para a linguagem um nível de realidade incoerente, crendo finalmente que esta mudaria o real e não o oposto. Bom, acontece o seguinte, a linguagem, ela revela ao ser humano uma dimensão do ser que sem a linguagem jamais poderia ter acesso a ela. Quer dizer, a linguagem ilumina, de certo modo, o ser. Tá certo? Mas, se ela ilumina, é porque ela faz aparecer coisas que estavam no ser, ainda que estas potências estivessem presentes no ser, tão somente com a finalidade de ser iluminado pela linguagem. Mas se não estivesse lá, não poderiam. Por exemplo, eu uso muito, vamos dizer, um exemplo que me é caro. Eu digo que, por exemplo, toda a ciência da mineralogia está nos minerais, aguardando que alguém a diga. Tá certo? Mas quando você diz, isso só vale alguma coisa porque corresponde àquilo que aparece nos próprios minerais. Senão, toda a mineralogia seria uma ficção. Quer dizer, o que vai separar, vamos dizer, a pura invencionice do conhecimento objetivo? Não é uma coisa que esteja na linguagem. O problema é que os camaradas tentam pegar, vamos dizer, o referente dentro da própria linguagem e, evidentemente, não o encontram. Então, chega à conclusão que ele não existe. Mas, por definição, o referente é aquilo que não está na linguagem, mas que é iluminado por ela. Então, sem esquecer, vamos dizer, que a própria possibilidade da linguagem repousa numa condição prévia que não é linguística de maneira alguma, que é a sua capacidade auditiva, a sua capacidade visual, etc., etc. Sem isso não seria possível linguagem alguma. Então, é claro, vamos dizer, que a linguagem intensifica certos aspectos, mas, porém, notem que aquele senso de presença total que um bebê recém-nascido tem, frequentemente se perde ao longo da história cultural, precisamente por influência da linguagem. E ele só pode ser recuperado mediante experiências como aquelas que eu sugeri a vocês no começo do curso. Tá certo? A experiência do peso, a experiência de você se sentir num determinado lugar do universo, sentir a presença universal. Tá certo? Isso tudo não é linguístico e não tem como ser transmitido em linguagem. Tá certo? Vamos dizer, por exemplo, eu suponho que vocês tenham tido alguma experiência de relações sexuais algumas vezes, alguns não tiveram, mas né, se tiverem algum dia, tá certo? Então, você vai ver que a tremenda realidade, vamos dizer, da presença do ser amado é uma coisa que você não tem como reduzir linguisticamente. Não é isso? E eu acho que existe uma diferença muito grande entre, vamos dizer, o ato sexual e simplesmente falar dele, e acho que essa diferença é irredutível, não é isso? Então você vê, se você pegar todos os poemas de amor do mundo, eu digo, bom, tudo isso não existiria se as pessoas não tivessem algum acesso físico às pessoas amadas, né? Isso é uma coisa tão evidente. Agora, alguns desses camaradas que criam essas teorias são realmente pessoas sexualmente perversas, né? Então, mas ele não tem relações sexuais com pessoas, mas com símbolos. Se o sujeito vai num clube de sadomasoquismo para levar chicotada, então ele não está se relacionando sexualmente com uma pessoa real, mas com determinados símbolos industriais até, né? O chicote, a botinha de couro, etc, etc. Então, esse é por isso que se chama um fetichismo. O sujeito é um fetichista. Então, isso quer dizer que ele não se relaciona com pessoa nenhuma, mas com coisas que... com intermediar objetos... vai ser intermediar os objetuais, não é isso? É, hoje em dia que tem o negócio do sexo virtual, eu falo, aí o negócio piorou, porque você, né, está aí transando por internet com pessoas que você nunca viu nem verá, né, e que não tem presença física, não pesam nada, né, não tem cheiro, só transmitir cheiro por internet. Né, daí o negócio vai ficar bravo, porque daí vão pegar doenças sexualmente transmissíveis por internet. Victor Madeira, além da empulhação através da hegemonia da nova situação discursiva, o PT aqui em Sorocaba, São Paulo, utiliza da criação de situações materiais que resultam em problemas sociais antes inexistentes. Mas isto não é, como é que se diz, uma exceção, isso não é algo a mais, isso é a própria natureza da coisa, quer dizer, criar interesses objetivos que legitimem retroativamente a proposta ideológica. Esta é a essência da estratégia do Ernesto Laclau, que, repito, foi adotada universalmente. Quer dizer, não é só a hegemonia sobre o discurso. A hegemonia sobre o discurso cria, depois, uma rede de interesses materiais que o sustentam e que lhe dão uma espécie de segunda realidade. Né? Então, veja, por exemplo, na própria sociedade soviética, né, o Partido Comunista é relativamente pequeno no começo, mas depois da Revolução, ele cresce formidavelmente, e daí se cria uma rede de interesses que se o torna absolutamente inabalável. Então, você dizer, os comunistas tomaram o poder. Digo, bom, isso aí na verdade, é uma figura de linguagem. Eles vão constituir um poder depois de tê-lo tomado. Como é que tomaram o poder? Por exemplo, quando tomaram o Palácio de Inverno e começaram a dar ordens. Né, ninguém os obedecia, evidentemente, eles não eram nada na sociedade. Então tiveram que criar, vamos dizer, a sua clientela, né, para que a clientela em seguida personificasse o poder do Partido Comunista, que antes era um poder inexistente. Quer dizer, é tudo um blefe que deu certo. Vamos ver outra pergunta. Tem várias perguntas aqui, mas são referentes ao grupo do Mário Ferreira. Nós podemos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Juliano Miller, essa calma perante as dúvidas que iremos encontrar durante a nossa vida filosófica depende muito da percepção da alma imortal, a qual acalma a nossa mente e nos dá um alívio geral perante a agitação atual? Perfeitamente, perfeitamente. Eu nunca conseguiria dormir uma única noite se eu não pensasse, se eu pegasse todas as minhas dúvidas e falasse, olha, eu não sei isso, mas Deus sabe. Então eu posso esperar até amanhã. Deus não vai acabar até amanhã. Amanhã talvez ele me mostre a solução disso ou daquilo. Se você não tiver isso, o filósofo Alain, ele disse, ninguém jamais conseguiria dormir se não acreditasse piamente que todos os problemas podem ficar para amanhã. Olha, isso aqui, eu li essa frase, eu nunca esqueci, porque isso é a cura da insônia. Fala, todos os problemas podem ficar para amanhã. Inclusive, os seus problemas filosóficos que não são tão mais importantes do que os outros. Ademais, você pode pensar, olha, se eu não descobrir isso, outro sujeito vai descobrir. Tá? Então não precisa descobrir tudo. José Roberto Salatini. O senhor tem nos falado que as estruturas gerais das sociedades não existem sem que antes tenha acontecido algo na alta cultura. Eu pergunto, com filósofos e pensadores tão fascinantes como Vladimir Soloviev e Dostoiévski, que foram pré-revolucionários e ocuparam a alta cultura não somente da Rússia, mas exerceram grande influência sobre o Ocidente, por que ainda assim aconteceu as revoluções de 1905 e 1917 na Rússia? Isso espalhou por todo o leste europeu. E olha, em primeiro lugar, a quase totalidade da classe intelectual russa estava metida em negócio revolucionário. Dostoiévski, quando ele percebe que aquele treco está errado, ele já é um homem maduro. Tá certo? E, note bem, Dostoiévski alcança um grande sucesso mais entre o povão do que entre os intelectuais. Muita gente ali não gostou do que ele estava escrevendo. Quer dizer, ele, quando houve o enterro de Dostoiévski, havia tanta gente, que as pessoas perguntavam se era o enterro de um santo. Então, é isso aí. Quer dizer, o povo, o leitor, percebeu que ali tinha um negócio profético, tinha algo a mais. Mas isso não quer dizer que toda a intelectualidade russa tenha gostado de se ver retratada como um bando de loucos, como acontece no livro Os Demônios, né? E quanto a Soloviev, eu não acredito que Soloviev jamais tenha tido dentro da Rússia a repercussão que merecia. Soloviev foi muito mais lido no Ocidente, depois da Revolução. Então, você vê que meia dúzia de grandes pensadores, filósofos, escritores, não dão a tonalidade geral da vida intelectual. Então, eles estavam longe de poder exercer qualquer grande influência. Também, você não pode esquecer de uma outra coisa. Na Revolução Russa, houve uma reação, muita reação interna. Quer dizer, muita gente que não quis a Revolução, quis detê-la e fez tudo que podia para detê-la. Mas esse pessoal foi 100% abandonado pelas potências ocidentais. Você vê que ainda recentemente, lendo o Antonio Negri, no livro Goodbye, Mr. Socialism, que é uma entrevista que ele deu, ele volta de novo àquela história de que o endurecimento do regime soviético foi por causa do cerco ocidental. Todas as potências se juntaram para esmagar o regime nascente. Isto é absolutamente falso. Absolutamente. Isto nunca aconteceu. Quer dizer, o chamado Exército Branco recebeu uma ajudinha miserável da Inglaterra e só. E foi isso. E mesmo assim, só para proteger os cidadãos súditos britânicos que estavam lá. E foi, isso foi tudo. Eu, quando era jovem, eu li um livro que chamava A Grande Conspiração, dos autores Albert Sayers e não sei o que, Kahn. E era um livro que todos os comunistas liam na época, que era O Cerco das Potências Ocidentais, a Conspiração Ocidental contra a União Soviética. E eu, na época, acreditei. Então, quando eu fui estudar, eu vi que aquilo, de fato, nada tinha acontecido. Quer dizer, o pessoal antirrevolucionário foi realmente deixado na mão, foi 100% traído. Tá certo? E a turma da Revolução já controlava o aparato estatal. Então, era, vamos dizer, sobretudo o Exército. Você não pode esquecer que a Revolução de 17 foi, sobretudo, um golpe militar. Então, o Exército estava quase todo contra o governo. Tá certo? Então, havia uma ou outra tropa, um ou outro potentado local que estava contra aquilo, tentou se organizar na medida que podia, mas não tinha dinheiro, não tinha arma, não tinha coisa nenhuma. Então, foram deixados na mão. Quer dizer, foi uma luta desigual. Mesmo assim, deram um bocado de trabalho. Né? Então, José Marcos, sobre Nietzsche. Em que consiste basicamente a genialidade de Nietzsche? Bom, de tudo que eu li de Nietzsche, o que mais se aproveita são observações de ordem psicológica. Nietzsche é um grande psicólogo, sobretudo no sentido de perceber o que existe de fraco, de maligno, de perverso dentro das criaturas humanas. Né? E aí ele pega isso de uma maneira fantástica. E às vezes também tem algumas intuições formidáveis de ordem estética. Mas é tudo muito confuso. Agora, a parte psicológica eu acho bastante, bastante consistente. Se você quiser fazer uma psicologia da miséria humana, ela está toda em Nietzsche. E tudo aquilo é real. Bom, eu acho que por hoje é só. Tem mais umas perguntas? Diga aí. Beto Moraes, no chat, ele pergunta se o Zinoviev não é também defensor do sovietismo. Ele disse que ele estava lendo um artigo chamado Sociedade Supra-Sociedade Global e Rússia. Ele teve a impressão que o Zinoviev estava falando de uma conspiração anti-russa. Sim, aí o. Como o Beto Moraes pergunta se o Zinoviev não é, no fim das contas, um adepto do sovietismo, porque ele está se referindo à conspiração ocidental anti-russa. É uma coisa que também o próprio Solzhenitsyn escreveu. Quer dizer, você tem vários patriotas russos que lutaram a vida toda contra o regime comunista, mas quando caiu o regime comunista, e você vê essa invasão do capital estrangeiro, tá certo? Eles tiveram realmente uma impressão de conspiração ocidental anti-russa, e eu não digo que ela não exista. Eu não aprofundei esse negócio, mas eu vi que tanta gente na Rússia fala disso, que seria preciso averiguar o que realmente está acontecendo lá. Agora, eu sei que esse pessoal não é, vamos dizer, eles não são comunistas de maneira alguma, nem ao contrário, fizeram tudo para destruir o regime, mas afinal de contas são patriotas russos e é natural que após a queda do comunismo surja um movimento nacionalista, quer dizer, o nacionalismo se torna a nova força unificadora da União Soviética. E para onde vai esse nacionalismo russo? Eu não tenho a menor ideia. Né? Em certos momentos ele pode ser desviado para, vamos dizer, uma espécie de restauração do stalinismo, pode evoluir para uma política de tipo fascista, eu não sei ainda para onde vai. Eu não tenho elementos para responder a isso, mas eu sei que os fatos que eles têm apontado, esses fatos realmente existem. Hein? Porém, eu digo, em que medida eles estão informados do reverso da moeda, isto é, da ação russa que continua no mundo. Por exemplo, os imensos capitais soviéticos espalhados pelo mundo sob a forma de agentes laranja, né? Quer dizer, firmas que aparecem milhares de fortunas russas espalhadas pelo mundo, quando você vai ver dinheiro da KGB. Eu acho que essas reações dos nacionalistas russos contra a descaracterização cultural da Rússia, elas são legítimas, mas é um pouco mais ou menos como esse negócio do Mário Ferreira dos Santos. Quer dizer, é um fenômeno que eles estão vendo e tão chocados perante aquele fenômeno e estão reagindo ainda sem ter todos os dados na mão. Tá certo? Mas o Zinoviev de sovietista não tem nada, ele pode ter de nacionalista russo, isso sim. Ademais, esta parte da obra, tanto do Zinoviev quanto do Solzhenitsyn, eu não creio que ela seja importante no conjunto, porque são apenas observações que eles fizeram diante de uma situação de momento, né? Situação que eles não estão compreendendo bem e eu também não estou compreendendo bem. Então vamos esperar para ver, não é preciso se preocupar muito com isso, não. Mais algum aí? O Joel Kahn pergunta, já do professor Olavo, na última aula o senhor apresentou a concepção de Desire Lois a respeito do aspecto teleológico da existência humana, que não pode ser inteiramente apreendido nem pela razão, nem pela percepção. Como isso se articularia com a busca de sentido do Victor Frankl? Pergunto porque sempre que falo de Victor Frankl para alguém, a primeira reação contra o significado dessa busca é de algo externo a se fazer ou alcançar. Bom, aí, quem é que fez a pergunta? Joel Tang pergunta, como eu articularia aquela concepção do Josiah Royce que eu expliquei na última aula a respeito da natureza teleológica da individualidade humana com a ideia do Victor Frankl da busca do sentido. Tá certo? Eu, sinceramente, não pensei no assunto. Mas eu não acredito que sejam coisas tão diferentes assim. Porque ele diz que o Josiah Royce fala de uma finalidade imanente à individualidade e o Victor Frankl fala da busca do sentido como a busca de um valor objetivo, real. Tá certo? Ora, esse valor objetivo e real, como coloca o Victor Frankl, ele de fato existe como uma entidade superior a nós, mas, ao mesmo tempo, ela define o próprio perfil da individualidade, porque ela responde à pergunta do Victor Frankl, o que, que eu e somente eu posso e devo fazer? Portanto, é um aspecto da realidade total que está voltado para a sua pessoa e que é, evidentemente, um elemento fundamental na descoberta da sua individualidade. Embora, nas minhas explicações eu tenha me concentrado mais na ideia do passado e da continuidade histórico, biográfico interior sua, e não na busca do sentido, é claro que essa busca do sentido, ela unifica retroativamente, ela te dá uma visão unificada desse passado também. Não vejo como separar uma coisa da outra. Né? E na medida que está falando de um objetivo da sua vida, que vai, vamos dizer, justamente te elucidar quanto à unidade da sua pessoa, então é claro que Josiah Royce e Frankl estão falando absolutamente da mesma coisa, né, desde dois enfoques analíticos completamente diferentes, mas eu não creio que haja nenhuma contradição aí. Né? Mas note bem, isso aqui é apenas uma opinião. Eu não examinei esse problema. Se você quiser fazer, bom, ó, aqui está um belo estudo filosófico para você fazer. Né? O caráter teleológico da individualidade, segundo Josiah Royce, e a ideia do sentido da vida, segundo Victor Frankl. Isso dá uma tese universitária. Então, eu pretendo que no último ano cada um de vocês se dedique, vamos dizer, a um estudo monográfico sobre alguma coisa. E que depois tudo isso, inclusive, seja publicado. Nós mesmo vamos tratar de arrumar os meios para publicar e divulgar essas coisas. Tá certo? Mas não é necessário definir nada ainda. Eu espero apenas que todos vocês pensem o seguinte: o que eu vou fazer é uma coisa que é útil para as pessoas ou é só para resolver uma dúvida minha? Né? Muito bem, então acho que eu vou passar imediatamente as questões do grupo do Mário Ferreira. Se os outros quiserem permanecer online durante isso, tudo bem. Bom, com relação ao grupo de estudos estratégicos primeiro, né, eu acabo de entregar aqui ao Davi vários livros, me mostra os livros aí para dizer para eles o que, que são, que serão transformados em PDF e mandados para vocês. E eu sugiro que essas leituras sejam divididas, né, para que não haja o problema de que todos tenham de ler os mesmos livros. Eu acho que divide os livros, cada um lê aquilo em profundidade e apresenta para os outros um resumo, de modo que cada um dos outros saberá se aquilo tem algum interesse pessoal para ele ou se aquela informação basta. O primeiro é esse livro, Gérard Chalian, Le Nouvel Art de la Guerre. Né? Então, eu estou dando preferência aos livros que tratem, vamos dizer, da situação estratégica atual e depois nós vamos voltar para trás. O segundo é aquele já mencionado, Jacques Beau, La Guerre Asymétrique. Né? Terceiro, esse aqui, é um livro que eu já mencionei muito, The KGB and Soviet Disinformation, Ladislaw Bittmann. Este aqui é um livro de uma importância extraordinária, Rules for Radicals, do Saul Alinsky, que foi o guru do Barack Obama. Né? Isto é para vocês entenderem o que está sendo feito agora nos Estados Unidos. Né? Este aqui é outro livro de uma importância incrível, Elliot Goodman, O Plano Soviético de Estado Mundial. Você vê que o primeiro plano elaborado de Estado Mundial foi soviético, a gente nunca pode esquecer isso. Né? Você não tem nenhum outro, você tem tendências de Estado Mundial, mas os primeiros que inventaram o Estado Mundial foram os soviéticos. Então, os outros planos são mais ou menos baseados nele. Né? E, por fim, isto aqui, Edmund Walsh, era um jesuíta, que vivia na Rússia, Total Empire, o Império Total, né, que vai mais ou menos na linha deste mesmo, do Elliot Goodman. Então, vocês dividam esses livros, cada um lê um e daqui, sei lá, 15 dias apresentam. Eu vou alimentar vocês com esses livros de modo a formar um pouco uma massa crítica. E até as perguntas, as questões fundamentais que vocês vão depois investigar vão surgir dessas leituras. Né? Então, é, fale mais alto para ver se eles pegam aqui. Alguém está fazendo... É o pessoal do Instituto, acho que está saindo do ar, não sei se vão sair do ar. Determinadas perguntas se o senhor estará presente nas apresentações dos livros para corrigir e ampliar as explicações. Não estarei presente, mas vocês vão deixar isso gravado e eu vou ouvir depois. Se o senhor poderia informar em qual ordem esses livros devem ser lidos? O Jaime pergunta assim, se há uma ordem na qual esse livro diz ele. Não, por definição, várias pessoas vão estar lendo, ao mesmo tempo não tem ordem nenhuma. Né? Mas eu estou tentando selecionar pelo que me parece ser de importância mais imediata. E se o senhor conhece algum livro sobre essas empresas laranjas da Paris? Livros eu não conheço, mas tem vários artigos da internet que eu posso coletar. Mas tem algo, alguma coisa disso que está no livro do Golitsyn. É isso? Então, eu acho que partindo das dicas do Golitsyn, vocês mesmo podem fazer suas pesquisas na internet e achar mais coisa. Então é isso. Agora, vamos lá no Mário Ferreira. Né? Puxa, tinha uma pergunta do Pedro de Lima que era... Fica para a próxima semana, isso é importante essa pergunta. Aqui, quem é que mandou essa mensagem? Eduardo Garcia de Queiroz. Diz que o livro Filosofia da Crise tem apenas 205 páginas de texto. Com os integrantes do grupo, são 30, daria menos de 7 páginas para cada um. Se eu fosse atribuir exatamente 7 páginas para cada um, ocorreria o truncamento do texto no meio de um capítulo, o que, por óbvio, não seria recomendável. Assim, atribuir um capítulo para cada participante. Embora uns tenham ficado com menos páginas e outros com mais, achei que seria preferível assim do que truncar o texto no meio do capítulo. Muito bem, então, vocês, cada um faça o seu capítulo e depois repasse aos outros membros do grupo para que façam uma revisão do que vocês fizeram, se não tem nada a acrescentar ali. Né? Então, quer dizer, cada capítulo passaria por duas ou três pessoas. Dá certo? E acho que isso dá para fazer, vamos dizer, num tempo relativamente breve. Em face disso, gostaria de indagar o professor Rafa se ele pode liberar outra obra do Mário Fernando Santos para edição pelos alunos do grupo. Dizendo, não, vamos matar a filosofia da crise primeiro. Isso é urgentíssimo. Faça do jeito que eu estou falando. Você faz o seu capítulo e repassa para outras pessoas. E se cada um quiser subdividir, achar algum ponto no texto onde ele pode dividir e passar para outro, não hesite em fazer isto. Não, não, ele tá perguntando se poderia passar agora algum outro texto. Eu acho que não, acho que nós vamos fazer isso, vamos colocar para nós mesmos esse desafio. Nós temos que liquidar a filosofia da crise anteontem. É uma corrida contra o tempo. Tá certo? Nós temos que, vamos dizer, houve um desafio da parte da realização. E se você nos entregar o texto, nós publicamos. Fala, ah é? Pois nós vamos entregar. Nós não vamos deixar que picareta nenhum passe na nossa frente, chega lá para realizações com escreve uma introduçãozinha vagabunda e pega o mesmo texto mal editado do Mário e para publicar. Nós não vamos permitir que ninguém faça isso. Nós temos que chegar na frente sempre. De modo que se nós fizermos isso uma vez, duas vezes, três vezes, quando chegar na quarta vez, o Edson, se for preciso, ele vai nos esperar. Porque ele sabe que nós vamos, que a gente cumpre a palavra. Peraí, alguém pergunta aqui. O Rafael pergunta, tem espaço para mais um no grupo do Mário Ferreira? Claro que tem. Mesmo porque esse negócio de fazer vários livros ao mesmo tempo, nós talvez possamos adotar isso depois de terminar a filosofia da crise. Nós temos que entrar com a filosofia da crise na realização muito rapidamente para a gente, por assim dizer, conquistar um espaço. Então, nós somos os primeiros, nós terminamos a coisa rapidamente e fazemos bem feito. Não que o Edson duvide da nossa capacidade de fazer isso, né? É que eu acho que ele pensou que eu estava querendo fazer sozinho. E daí demoraria muito tempo. Mas ele não contava com a minha arma secreta, que são vocês. As perguntas envolvidas. Nós vamos manter o termo dialéctica ou tirar o ser. O índice está no jeito no corpo de Deus e no outro. Muito bem. Eu vou repetir. Quando eu fiz a edição da Sabedoria das Leis Eternas, eu não tinha um texto manuscrito do próprio Mário. Eu só tinha uma transcrição feita pelos familiares dele. Essa transcrição estava muito irregular. Então eu ali achei, como eu não tinha um texto, eu não podia manter a ortografia do texto originário, porque senão não existia texto originário. Então ali eu modernizei a ortografia. Porém, onde você tem um texto final do Mário, eu acho que deve-se manter a ortografia dele, tá certo? Até onde possível, né? Então, onde ele próprio não é fiel à norma que ele explicita na notinha, ele coloca uma nota ortográfica inicial, e muito bem, se ele falhou em cumprir a sua própria ortografia, nós restauramos e botamos a ortografia dele e colocamos a nota dele e mais uma nossa explicando o que está acontecendo. Eu acho que isso, inclusive, é mais fácil do que modernizar a ortografia. Mesmo porque, vamos dizer, esta nova ortografia que apareceu, cada novo acordo ortográfico é um novo caos. Esse negócio de, olha, a ortografia francesa é a mesma desde 1600 e ninguém está reclamando disso aí. Né? Então, quer dizer, reforma ortográfica é coisa de vagabundo, é coisa que ele não tem o que fazer, está entendendo? Então, às vezes eu penso fazer como Monteiro Lobato fazia. Ele criou a sua ortografia pessoal e falou, acabou, eu vou escrever do jeito que eu quero e está aqui, a minha norma é essa. Né? E o Mário fez mais ou menos a mesma coisa. Então, vamos respeitar essas pessoas que se revoltam com justas razões contra as reformas ortográficas. Né? Eu continuo usando a mesma ortografia de 1947. Eu não quero saber da nova ortografia. Ela cancelou o trema, cancelou isso, mais aquilo. Eu vou manter tudo. Quer dizer, quando eu mando um artigo para o jornal, eu falo, vocês aí na redação, vocês se arrumem, façam o que quiserem, mas eu vou escrever do meu jeito. Quando há tantas reformas ortográficas, a solução é não obedecer nenhuma delas. Várias pessoas estão perguntando se é possível colocar buscar os PDFs dos livros do grupo estratégico no site do seminário para que Deus possa ter acesso. Sim, estou perguntando se é possível colocar os PDFs. Eu não sei, eu não quero incorrer em ilegalidade, eu não quero violar direitos autorais, né? Mas onde for possível, sem ilegalidade, nós faremos isso. Onde não for possível, então, apenas para o uso do grupo, por impossibilidade de acesso. Né? Tem alguns livros aí que você não vai encontrar de jeito nenhum. Esse de Elliot Goodman não existe, mas não existe mais. O do Padre Walsh também não existe. Então, esse aí nós temos nossa razão para fazer. Mas nós não podemos adotar isso como norma. Faremos quando possível, sem violação dos direitos autorais. Né? A transliteração do grego. Alguém que saiba grego. Hã? Deve ter alguém que sabe aí. Fala com o Bruno Mori, que sabe todas as línguas. O Bruno Mori fala 453 línguas. Ele deve saber. O Bruno Mori. Eu fico impressionado com isso, porque eu sofro que nem um cachorro para aprender uma língua nova. E tem gente que uma semana pega tudo. O Bruno Tolentino é impressionante. Ele ia para um país, ele ia, sei lá, para Zâmbia. Né? Chegava lá e duas semanas estava falando a língua do lugar. Um negócio impressionante. Então, ó, o pessoal do Instituto Olavo Carvalho ainda está acompanhando a nossa conversa aqui. Então, tem mais pergunta aí? Algumas voltas que eu vi a respeito da. Como ele mencionou, ele gosta da dialética, do sentido. Dialéctica. Né? Não mantém a dialéctica. Então, que a questão é o desacordo entre o índice e o contexto. Sim, é um caso em que o próprio autor foi infiel à sua. Vamos dizer. À sua norma. Provavelmente está errado no índice que não foi feito por ele. Não é isso? Eu tenho certeza que a filosofia da crise tem páginas e páginas que foram realmente escritas pelo Mário. Você vê porque elas estão mais integradas, por assim dizer. Mas pode ter um pedaço ou outro que foi ou ditado ou gravado. Então, nós temos que tentar fazer a coisa do jeito que o autor queria, não necessariamente do jeito que ele fez. Quer dizer, é no índice que está sem a dialéctica, está sem o ser. Eu não lembro, não estou com o livro aqui. Eu nem olhei o índice, na verdade. Esperando que se manifestasse com Douglas, que se manifestasse aqui. Sim, é no índice. Ah, então, predomina o texto, evidentemente. Né? O índice provavelmente foi feito pelo editor na hora, que era o genro dele. Aqui, peraí, tem outra mensagem aqui do Eduardo. O livro Filosofia da Crise foi distribuído para 22 dos membros do grupo, com um capítulo para cada membro, sendo que apenas o capítulo denominado Dialética da Crise, que contém 23 páginas, foi atribuído a dois participantes. Muito bem. Desse modo, cada um ficou com menos de 20 páginas. Excelente. Como a distribuição foi feita segundo a ordem numérica dos capítulos e a ordem alfabética dos nomes dos membros do grupo, os 8 participantes do final da lista ficaram sem receber a distribuição. Então, estes 8, por favor, revisem o que os outros fizeram. Preferência, se você fez 4 páginas, manda para um desses 8. Ele já vai revisando antes de você fazer as páginas seguintes. Eu acho que não vale a pena dar outro livro agora, nós temos que concentrar todas as nossas baterias na filosofia da crise. É questão de urgência mesmo, né? O professor Lama quer que as páginas sejam enviadas à medida que forem ficando prontas, eu prefiro que o coordenador vá abrindo o texto completo no final. Porque eu estou ocupado com outras coisas, não vou poder fazer isso agora, então seria fazer buraco na água. Mais alguma? Então, está aí resolvido o problema. Até a semana que vem, muito obrigado.